Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Um Projeto X saboroso, um Projeto X bem feito, um Projeto X com gostinho da comida da mamãe. O nosso Projeto X de hoje vai falar justamente sobre o assunto preferido da ala mais gordinha do PXP. Aê! Aê! Olha o lag da galera. Foi da gordura da pizza. Eu tava limpando a baba aqui, calma aí. O nosso tema hoje vai ser sobre comida. Aquela coisa maravilhosa que une as pessoas ao redor do mundo. Aquela coisa que aproxima as pessoas, aquela coisa que realmente faz as pessoas mais felizes. Exceto quando alguém pega aquele pedaço de pizza que você tava guardando pra pegar mais tarde e alguém pega e deixa você sem. Aí é motivo pra brigar. Ou quando aquela pessoa babaca corta o meio da pizza porque eu posso, eu faço o que eu quero. Ou quando a pessoa bota ketchup em cima da pizza, aí não, né? Oh, não. Enfim, eu sou a Adri e apesar de eu gostar, até gostar de cozinhar, eu sou do time miojo, eternamente. Que isso? Miojo é vida. Não, miojo já deu pra mim, cara. Depois que você mora nos Estados Unidos... Não, eu gosto do miojo. E compra cup noodles pra passar o inverno, você desiste de comer miojo durante um bom tempo. Ah, aqui é o Mug e, cara, eu comi a pauta. Que fome, hein? Não é... Não... O Mug deve ser aquele cara que... Ô, gordo, vamos almoçar, deixa eu terminar de almoçar aqui. Eu sou um cara que eu não tenho tempo ruim. Eu como o que precisar comer, tá ligado? Ah, que eu seja, eu já trolei muita gente com comida, é sério. E principalmente pessoas estrangeiras, cara. Isso é um pecado tão grande. Aqui é o Bira... E um dos pequenos prazeres da vida é você comer até a comida entupir a sua garganta e você ir dormir sem conseguir respirar. Eu acho que eu gosto mais de respirar do que de comer, viu? Não. Respirar é involuntário, cara. Você não tem prazer nisso. Como você come aquele cheeseburger muito bem feito. Isso sim é prazer. Aquele XAVC. Eu fiz um XAVC. Muito bom. Começando aqui, eu acho que primeiro o que a gente tem que perguntar. Todo mundo aqui gosta de comer, se não fosse assim, a gente não ia gravar um fucking podcast sobre isso. Mas primeiro... Ninguém aqui tem frescura com comida, né? Abraço, cabeça. Quantos de vocês cozinham? Eu cozinho. Presente! Eu cozinho bem. E o que que você mais... cada pessoa fala o que que gosta de cozinhar, o que que não gosta. Vamos começar por aí, o que que a gente sabe fazer. O Mug foi o primeiro, então ele começa. Ó, vamos lá. Entendam que eu sou uma pessoa que... basicamente moro sozinho por uma boa parte do mês, porque embora eu ainda moro com meus pais, cara, meus pais são aposentados, então eles vivem tipo na chácara ou na praia, eles tipo não ficam muito tempo em casa, então basicamente eu fico, por exemplo, a semana inteira sozinho, às vezes eu vejo eles no final de semana e por aí vai. Fico o tempo sozinho em casa. Então, basicamente, a vida me falou: filho da mãe, ou você aprende a cozinhar ou você se fodeu. E o mais engraçado que nessa escolha da vida, muita gente não opta por aprender, né? Prefere pedir comida todo dia. Existe iFood pra isso, gente. Ou viver de miojo. O cabeça deveria ter acontecido isso, mas não. Ele não aprendeu a cozinhar. Ele ainda tem frescura com comida, o mais escroto é isso. Porque geralmente as pessoas que não sabem cozinhar, elas não têm frescura com comida. Né? Eu acho que tem gente que merece morrer de fome, viu? Se fizer pedra milanesa, a pessoa vai estar comendo. O básico, eu acho que todo mundo tem que, tipo, ao menos saber que o que eu falo que é um básico. Cara, fazer arroz e fritar um ovo é o básico. E esquentar salsicha, cara. Ô, Mug, mas nem vem, cara. A galera queima o arroz e não sabe que tem pouca... botar um pouquinho de manteiga pra fritar o ovo. A galera faz no seco. Põe óleo, pelo menos. Não, óleo fica nojento. Não, óleo, gente. Óleo. Ah, óleo é o mais. Bota um pouquinho de manteiga, é muito melhor, cara. Eu vou comprar manteiga. Manteiga é caro pra cacete, porra. Usa óleo. Ah, não, cara. Aí já é um nível de frescureira que eu não aprecio muito, não. Deve ser interessante com manteiga. Vou fazer algum dia. Mas geralmente faço com óleo. Fritar um ovo... Ah, eu vou abrir aqui. Eu vou dar benefício da dúvida pelo seguinte: fritar um ovo, eu entendo quando as pessoas têm probleminhas que às vezes gruda, às vezes espirra e tudo mais. Mas sei lá, você pelo menos tem que saber fazer um ovo mexido, no mínimo. Isso é o básico. É, sei lá. É o mais fácil de todos. Nossa. Ó, o mais fácil, na verdade, é aquecer a água e jogar no pacotinho de macarrão dentro. Ah, não. Dentro dos ovos. É, realmente. Mas aí você tá admitindo a derrota no começo, né? Mas macarrão ainda tem um segredo, que tem o ponto do macarrão. Que muita gente faz, tipo, o macarrão e acaba ficando, tipo, grudento ou duro. Não consegue escorrer direito o negócio. Macarrão, ele já é um nível acima, né? Ele é, tipo, médio pro hard já, o macarrão. Igual o feijão. Não, não é médio pro hard. É fácil ainda, cara. Ah, sim. Depende do macarrão. E, assim, cozinhar a massa é só metade do trabalho, cara. Exatamente. O que você põe é que vai dar o gosto. Porque macarrão sem nada, porra. Depois tem o molho, né? Não. Ó, eu vou falar aqui, olha. O Mug faz um macarrão alho e óleo, velho. Que é, ó... Comi no domingo macarrão alho e óleo, falando isso. Eu acho que, assim, essas coisas são os básicos, assim. Então eu não vou chegar muito a falar. O que que é a especialidade do Mug, tá? É, vamos lá. É, eu aprendi e ainda estou... Vou falar que não é minha especialidade, porque essa especialidade é do meu pai, e eu estou, como posso dizer, herdando dele, aprendendo ao longo do tempo a fazer isso, entendeu? E tô chegando lá, que é a feijoada. Eita porra! Opa. Esse é um nível grande, esse é difícil. Aí você tem que ser bom. Exatamente. Aí chega da água na boca aqui, negão. Oh, detalhe, assim, é bom colocar que a gente gravou e tá gravando isso depois do jantar, ou seja, todo mundo aqui já comeu, ou seja, o espírito do gordo tá falando mais alto. Ou seja, tá todo mundo só com gula. A feijoada do Mug ainda não é a feijoada top. Agora, a feijoada do meu pai, cara, puta que pariu, é a feijoada. Ao longo do tempo, eu creio que mais um ano de experimentos, digamos assim, eu finalizo a minha especialidade, entendeu? E aí, depois disso, o que vai acontecer? A gente vai botar um carrinho pra vender. Pode ser. Eu ia falar que eu ia chegar pro meu pai e desafiar ele pra um Shokugeki, tá ligado? Aí você vai pegar um juiz que vai tirar a roupa quando comer o seu prato, né? Meu Deus! É, tipo, pô, aí tem aquela explosão, a roupa, meu Deus! Às vezes é essa a intenção, vai que, né? Só que não. É, fora isso, eu tenho aquela... Eu consigo falar assim, eu me viro. Se precisar fazer, tipo, bife, uma carne assada, uma carne de panela, essas coisas do gênero, tipo, trivial, comigo eu me viro. Só que eu tenho um pequeno problema. Geralmente eu faço comida pra mais, porque eu não sei cozinhar pouco. Nossa, entendeu? Sim! Esse é um problema. Então eu acabo fazendo o seguinte, tipo, eu cozinho, tipo, faço carne de panela. Aí eu como carne de panela hoje, amanhã e, tipo, no outro dia e se bobear no quarto dia. Dependendo do quanto eu fiz. Eu acho que ele tem um sério problema com medidas. É que, uma coisa, eu acho cozinhar pra mais, cozinhar de maior quantidade é mais fácil. Que você cozinha pouquinha coisa. Sim, e às vezes dependendo de quem vai comer, é sempre bom cozinhar pra mais, né? Mas tipo, no caso que é só pro Bug, o cara comeu 5, 4 dias carne de panela, ele tá errando na mão ali, sabe? Vai comer só eu hoje, né, para o jantar? Então acho que eu vou fazer, vou fazer 1 quilo de carne de panela. Acho que dá. Também olha a comparação, né? Um prato de comida pro Mug deve valer o quê? Dois pratos pra uma pessoa normal? Sei lá. Ou deve valer. Ou come dois, sabe, no restaurante. Ah não, come dois. Não é. Nossa! Não é. Que pesado, gente, credo. Ah, mas eu entendo, Mug, eu já sei que eu vou te dar de presente vários medidores. Tem um de macarrão que você vai abrindo e botando o macarrão no meio e ele diz pra quantidade de pessoas, pô. Caraca, da hora esse daí, da hora. Nossa, gente, eu não sei vocês, eu adoro fazer massa, só que eu tenho um problema tão absurdo com quantidade de macarrão, eu não acerto nem fudendo, é sempre a mais, sabe? Macarrão acho que é uma das coisas mais difíceis de acertar. Não, mas eu falo assim, se é a mais, tá de boa, tá ligado? Porque, Não, eu falo que assim, se é a mais, tá de boa, porque alguém vai comer. Não sei se vai ser você, Dri, se alguém, mas uma hora alguém come. Alguém vai comer e algum dia alguém vai comer. É, sempre vai ter alguém, pode estar uma merda. É uma coisa que eu aprendi. É, algum dia alguém vai comer. Uma vez eu errei no arroz quando eu tava fazendo nos Estados Unidos, e ficou meio aquele arroz japonês, né? Mais... grudento. Juntinho, mais grudadozinho. Eu não gostei, mas os espanhóis, meu, nossa, que arroz delicioso. Eu falei, ah, come aí, velho. Eu dando mó migué, né? Não, eu fiz um arroz diferente, sei lá o quê. Dica do Mug. O esquema do arroz é você fazer ele em dois tempos. Entendeu? Você vai fazer ele, tipo... É, se você ao menos tem tempo, tá ligado? Você tá, tipo, em casa, essas coisas, tipo, um sábado, beleza? É, começa a fazer o seu arroz... se você planeja, sei lá, comer um meio dia e meia. Começa a fazer o seu arroz às 11 horas. Que aí você vai fazer... Você não coloca toda a água que você precisa. Você coloca um pouco... um pouco a menos, tá? E quando você for depois pra esquentar mesmo, você coloca o resto da água e faz. Que aí, cara, ele vai ficar soltinho, velho. Ah, mas então, eu serrei essa vez. Eu não tenho problema hoje, Carl. Oh, legal, legal. Então, isso, crianças. Então, se vocês precisarem lembrar, a xícara de arroz são duas xícaras de água, da mesma xícara que você usou para medir o arroz. Vocês nunca vão errar assim. Nunca tampem a panela e parem de mexer essa porra que nem meu colega de quarto fazia. Ele transformava arroz em papa de arroz. É, nunca tampem a panela. Nunca. Meia tampa. É, meia tampa. Especialistas de arroz aqui, tá, gente? Então, sério. Arroz não tem como errar, eu acho. É mais simples mesmo. Ah, olha que tem, viu? O arroz mais fácil de acertar é o arroz japonês, o Gohan, cara. Que não tem tempero de nada. Ele não tem problema de ficar empapado, porque ele é assim mesmo. É junto. Não, e ainda você coloca na panela de arroz e esquece. É, põe lá, aperta o botão e deixa ali solto. Pronto, cara. É a coisa mais fácil pra fazer o arroz agora. O arroz mais comum, a gente conhece brasileiro. Bem mais soltinho, temperado. E se tem um pouquinho mais de dificuldade, eu confesso. Assim, eu pra cozinhar, eu falo que eu faço a típica comida de solteiro, que é o suficiente pra mim. Ou seja, eu não vou oferecer esse prato pra ninguém, cara, na boa, porque vocês não vão gostar. Eu não vou passar fome, mas também não vai ser aquela... Não vai ser aquela coisa mega nutritiva também. Vai ser o suficiente pra eu não morrer de fome, sabe? Então, assim, mas seja, assim, você, tipo, por ter... meio que dupla, uma descendência meio dupla, né? Você não faz uma mistura de tipo... Também! Eu não vejo o problema de comer arroz japonês, ou arroz normal, arroz integral que eu como também pra caramba, um monte de coisa assim, ou outros também com temperos. Eu não vejo problema de eu cozinhar feijão também, ou preparar uma carne, refogar repolho, refogar couve, brócolis. Eu como tudo isso, na boa. Não é tão complicado assim, mas como eu disse, eu também eu não sou um cozinheiro, eu não vou oferecer pra todo mundo, né? Na boa. Porque vocês não vão gostar, na porra, já adianto isso. Como assim? Como você acha que você... Não, não, não, discordo, Seiji. Não, não, para. Um dia você vai fazer comida pra gente e eu vou comer da sua comida. Porque, cara, como que você sabe? Como que você sabe que a gente não vai gostar até a gente provar? Cara, não, na boa. E confia, é o Mug. O Mug gosta de quase tudo, velho. Cara, mas nem eu gosto das minhas comidas, cara. Você acha que vocês vão... Eu gosto. Oh, eu tô pensando aqui uma coisa. Cara, cozinhar pro Mug deve ser uma parada que faz tão bem pro ego. Porque, tipo, você vai preparar as coisas e ele vai achar o máximo, mano. Eu preciso... Tá aí, eu preciso... Aquele bolinho de charque com merda. Ele, nossa, que gostoso. Isso, eu sou puta cozinheira. É. Empadinha de carne humana. Nossa, que delícia. Não, mas assim, até aquela, não é nem zoeiras à parte, até aquelas coisas mais simples, sabe? Que tipo, você não acha nada de extraordinário, uma parada mó whatever, aí ele come, ai que delícia e tudo mais. Eu não sei vocês, mas eu adoro cozinhar pra gente assim. É uma parada muito gratificante, sério. Você sente nossa? Eu concordo, isso lembra um caso que teve aqui em casa. Tava minha madrinha e minha mãe cozinhando pro ano novo, né? Porque geralmente reúne a família toda aqui em casa. Elas erraram, elas foram botar sal risoto, foi no risoto, e botaram açúcar. Nossa, ai! What? Caraca! Aí elas equilibraram, aí ficou aquele meio agridoce, ficou bem gostosinho. E a família toda comendo, nossa, tá muito bom, sei lá o que ela é. A gente fez meio agridoce, uma porra. Eu só conseguia rir, pô. A dica culinária ultimate que eu posso dar pras pessoas, na dúvida, é intencional. Não importa a merda que você tenha feito, você 100% planejava fazer. Cara, e é uma parada legal de cozinhar que, tipo, você tem a receita pra se guiar, né? mas muitas das receitas boas que hoje elas vieram de receitas erradas, né? Por exemplo, eu odeio brownie, mas eu sei fazer. E ele veio de uma receita errada de bolo, entendeu? Tipo, essas são as paradas assim que quando cozinha é tipo mágica, tá ligado? Você vai misturando, vai fazendo, pode dar muito certo, pode dar muito errado, é muito bom. Gente, falando de receita, eu tenho que falar uma coisa. Aqui em casa tem o livro negro da minha mãe, velho. Caraca. Meu Deus. Cara, e é sério, velho, é um livro pretão, cara, capa dura, preto, tá ligado? Receita número 1, galinha cabidela do inferno. Tem todas as receitas da minha mãe, cara. Eu já falei, cara, uma coisa que já tá certo. Assim, minha irmã já até desistiu dele porque ela já saiu de casa, tipo, enfim. Aquele livro vai ser meu. Vai herdar, cara. Caraca, é minha herança, né? Fique com a casa e com o carro e com o dinheiro e com o cachorro. Eu quero o livro de receitas da mamãe. Eu quero o livro. Bom, eu gosto. Eu teve uma época que eu não gostava de cozinhar, não gostava mesmo. Eu tinha. Hoje em dia eu acho que o que eu não gostava era fazer comida normal, cotidiana, de todo dia, que eu tinha preguicinha disso. Mas de uns tempos pra cá eu tenho gostado muito de cozinhar. Eu tenho inventado muita receita, eu vejo uns tutoriais na internet, eu adapto pras coisas que eu gosto. E assim, e sempre acabou ficando meio que tradicional que almoço de domingo sou eu que preparo em casa. E aí, cada domingo é aquela coisa, vou fazer uma parada diferente, né? Vou fazer uma... Eu gosto muito de preparar carne assada, carne de panela, eu gosto disso. E batata. Minhas receitas, 90% delas ou são carne, ou são batata, ou são os dois. Então... Aí depois pergunta por que tá todo mundo gordinho, né? É tipo carne de panela com batata, bife com batata. Ah, cara, batata... Não. Batata recheada com carne moída e bacon. Não tem coisa melhor. Ah, vai. Nossa senhora. Caralho. Tipo aquela batatinha palha por cima. Nossa senhora. Nossa. Não, assim, o bacon, eu vou ser sincera com vocês, o bacon eu meio que dou uma dispensada. A parada é queijo. Queijo. Não dispensa, assim. Se tiver o top, mas o obrigatório é queijo. Muito queijo. Queijo é uma coisa... Aquelas... Bem videozinho do Tastemade mesmo, aquele queijo puxando, sabe? Aquilo é o sonho da minha vida em termos de culinária. Mas eu gosto muito de... Eu gosto muito de inventar, eu gosto muito de... Além de preparar carnes diferentes, eu gosto muito de preparar massa. E em casa, a gente tem uma... Eu acho difícil preparar massa. A parte, assim, porque eu acho que... Não acho que seja, assim, só difícil. É porque tem que sovar. Eu odeio sovar a massa. Eu não faço a massa. Tipo, eu preparo o molho dela. Ah! Sabe que você preparava a massa? Não, quem me dera. Porque é difícil, preparar massa é difícil. Ia ser louco se eu conseguisse, mas, né, infelizmente eu não... Acho que ela vai sovando, tacando fermento, depois esticando, cortando em tiras e tal. Não, coloca pra descansar, pasta, tá ligado? Eu pensava que era isso, pô. Não, ia ser muito legal. É uma coisa que eu queria muito aprender a fazer, mas infelizmente eu não tenho cacife pra isso ainda. Ah, mas dá pra fazer pão. Pão é fácil. O Mugi é aquele cara que viu o mesmo Shokugeki que agora assim, eu vou ser o maior cozinheiro, eu vou ser melhor que meu pai, pô. Caramba. Vou ser melhor que meu pai. Oi, não, sério. Agora eu vou falar. Meus pais são cozinheiros de mão cheia, velho. Eu acho que da nossa geração pra trás, acho que todos os pais são muito cozinheiros excelentes, né? Assim, as nossas vozes, eu tenho certeza. Ah, gente, as nossas vozes criaram o que a gente faz hoje, né? Vamos... Exatamente. As nossas mães, eu acho que assim, 90% delas, 80 para 90% delas, cozinham também muito bem, muito parecido com as mães dela, no caso, nossas vozes. E nós temos que herdar isso, nós não podemos deixar morrer. A gente tem um legado pra seguir aí, de fato. E em casa a gente tem essa tradição muito... A gente gosta muito de macarrão, gosta muito... E de uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, a gente meio que começou a criar receita nova de molho, sabe? E apesar de... E acabou ficando uma coisa muito, tipo, meio tradicional, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito. De a gente... De acabar tornando uma tradição de família cozinhar junto. Posso perguntar? É uma coisa... É que você tá falando... Eu tô curioso, porque, por exemplo, aqui eu já falei que, assim, o prato tradicional da minha família é a feijoada do meu pai. Tem da minha mãe também, que é a torta capixaba. Mas eu queria saber, assim, qual que é o prato tradicional de cada família aqui, de cada um de vocês. Pô, na minha família, tipo assim, sei lá, é o prato que, assim, é o prato da minha família é esse, tá ligado? todo ano tem alguma coisa especial, tradicional, entendeu? Aqui é mais prato japonês mesmo, sabe? Pratos orientais, né? Kare, por exemplo. O prato especial do Seiji, na verdade, é comida brasileira, né? Porque, tipo, o japonês é todo dia. É tipo isso, né? Cara, eu como todo dia misoshiro, cara, na boa. Assim, tô tranquilo, de boa. Então, alguma salada assim também com tofu também, não tem problema. Kare, já falei, yakisoba também, porra. Então, assim, se for alguma coisa atípica, ocidental, eu fico mais feliz, cara, também. Uma das melhores coisas que eu gosto quando eu vou pra São Paulo e eu fico na casa do Nietzsche é que a mãe dele cozinha tofu. Nossa senhora, muito gostoso. Eu como comida japonesa todo dia lá. Ai, em casa, eu acho que é realmente... Depende da pessoa. Tem receitas que são tradicionais de algumas pessoas da família que nós ainda não destravamos elas. A gente ainda não tem skill suficiente pra elas. E tem algumas coisas que acabou ficando compartilhado. O espaguete aqui em casa é uma especialidade coletiva. Todo mundo em casa faz um baita de espaguete gostoso. Específico, a minha mãe, por exemplo, faz um salpicão que, tipo, virou a... Se tiver uma festa de Natal que não tem só picão da minha mãe, todo mundo dá falta. Na última ela tinha feito uma cirurgia, ela não pôde fazer, todo mundo ficou triste. Mas eu acho que na minha família o que mais chama atenção é mesmo o macarrão. Parece simples, mas tipo, é uma coisa que os meus parentes, os meus amigos, eles dizem, sua mãe, quando eu for na sua casa, pede pra sua mãe fazer aquele macarrão gostoso. Eles se não basta se convidar pra jantar, ainda pede o cardápio. É legal pra caralho. Aqui em casa é o arroz de forno, né? Minha mãe faz arroz de forno, tipo, há anos, e tipo, todo final de ano, pra comemorar, minha mãe tem que fazer o arroz de forno, senão o pessoal não vem. E eu aprendi, né, que virou a minha especialidade, arroz de forno. Eu aprendi a cozinhar como um mestre cozinheiro, um master chef. É que, tipo, ele é tão simples, mas ele é tão gostoso, cara, o arroz de forno. É porque a gente tá sempre acostumado, né, tipo, a comer arroz soltinho, brasileiro. Por não ver um arroz no estilo diferente, bem temperadinho, com vários acompanhamentos, ervilha, milho, fica muito gostoso. Aí, tipo, eu decidi aprender ele. E esse carne de panela também, carne de panela. Sendo que a minha carne de panela, eu faço ela primeiro enrolada no papel alumínio no forno, pra depois eu passar pra ter aquela crostinha crocante fora e macia por dentro. Nossa! Mano, que é isso? Aí, tipo, eu dou cortadas, assim, transversais e preencho com queijo. Às vezes, quando tem queijo e presunto, às vezes queijo e bacon. Aí, mando na panela, ela vai derretendo, assim, o queijo por fora e vai fazendo aquela delícia daquela... Aquela carne enfiapos, gostosa do caramba. Aí pega o pãozinho e enfia dentro dele. O pãozinho é pra de noite, no almoço a gente come. Aí quando sobra a carne, a gente vai lá e bota no pão. Vai a carne maluca ali e come. Maravilha. Gente, eu tô nesse cast eu tô contando com receitas, tá? Então, por favor, vocês não me decepcionem. Por favor. Eu vou te decepcionar. Eu tenho que pegar o caderno de receitas, que tem uns 12 aqui em casa. Tem dois da minha avó, sei lá, uns 9 da minha mãe. Ô, louco! É porque minha mãe, ela sempre foi assim, né? Por exemplo, hoje em dia, com Tastemade, Facebook, minha mãe sempre fica me mandando receita. Eu fico mandando receita pra ela. Por exemplo, a gente fez um flan de chocolate que a gente viu no Tastemade, que ó... Delícia, rapaz. Parecia a melhor coisa. Parecia da NET. Tão gostoso que tava. Nossa. Gente, Tastemade foi uma das coisas... É uma das coisas que ainda que não me deixa, tipo, mandar a internet tomar no cu de vez, sabe? É uma das poucas partes da internet que não me faz feliz. Eu queria até deixar um adendo. Eu não sei se existe ainda, mas alguns anos atrás eu gostava de um canal... Eu não lembro exatamente o nome do canal, mas o nome dos vídeos era Mãe Cansei de Pizza. Que nome... E ele ensinava pessoas solteiras a fazerem receitas. Ele ensinou 4 receitas na frigideira, inclusive lasanha. Sim, lasanha pra uma pessoa na frigideira. Ele ensinou a fazer. Outra coisa que em casa acabou também tem uma certa tradição é que assim, a minha família toda tem lá um pezinho bem, bem forte na zona rural. Né? Tipo, minha família do interior de Minas. Então muita coisa desse tipo a gente acabou pegando receita de roça mesmo, na falta de palavra melhor. Então, assim, assados no geral, pão, pães, rosca, bolo, biscoitinho, sabe? É uma coisa que vem desde as minhas avós e que a minha mãe faz um pão maravilhoso. E a minha irmã pegou muito isso. A minha irmã, ela não anda muito fã de cozinhar ultimamente, mas os doces que ela faz são de outro mundo. Ela faz uns doces muito gostosos. inclusive coisas assadas, é tipo biscoito, ela tem umas bolachas, faz umas bolachinhas muito sucesso. É engraçado isso, que mesmo, apesar de em casa todo mundo ter lá o seu... ter o seu gosto, tipo, tem essa coisa de as pessoas cozinharem, mas cada um ter o seu... a sua especialidade pessoal, sabe? Aquilo que curte fazer. Eu, tipo, se me mandar fazer um bolo, eu vou te dar um tijolão, provavelmente, porque eu não gosto de fazer bolo. Mas assim, eu, da mesma forma, eu posso não saber fazer... O meu bolo pode não ficar muito bom, mas a minha irmã faz um bolo gostoso, entendeu? Aí os meus salgados são diferentes dos que ela faz, e por aí vai. Eu confesso que... Confesso que bolo artesanal manual eu não consigo mesmo. Preciso ter esses pré-prontos, assim, né, sabe? Essas farinhas prontas, né? Como eu fui transferido muito, né? Então eu tive a chance de experimentar comida pelo Brasil afora, né? E um dia desses a gente veio discutir de onde era a melhor pamonha do Brasil. Ah, vai se fuder, velho. Ah, essa discussão... E pra mim, a melhor pamonha... O meu bairrismo já falou, já deu a resposta que você precisava pra essa pergunta. Ok, por favor, obrigado. Eu nem ligo muito pra pamonha. Ah, pamonha é tão gostosa. E comida feita de milho é bom. Eu vou, assim, pamonha, eu vou ter que falar porque é uma coisa extremamente importante pra minha pessoa, porque a gente fazer pamonha na minha casa, não na minha casa, mas na casa dos meus avós, é tipo uma tradição, é um evento, sabe? Evento da pamonha? É tipo, quando começa a época de milho, vamos juntar, vamos fazer pamonha e tudo mais. Aí junta as minhas tias na casa de alguém, antes costumava ser na casa da minha avó, mas agora tá com pouco espaço, então aí estão fazendo na casa da minha tia. Aí junta todo mundo, aí vira uma força-tarefa pra fazer e não faz de pouquinho, não faz uma puta de uma panelada de pamonha. E por ser feito por todo mundo, acaba ficando uma coisa muito, muito divertida, sabe? É um momento de descontração, a gente dá muita risada, a gente fala muita besteira. Então, no nosso caso, não é só a pamonha em si. Fazer a pamonha é uma coisa interessante pra gente também, é uma coisa legal. Então, assim, começa da época de milho, que o milho tá mais barato, tá mais fácil de comprar. Nossa, junta todo mundo numa casa e bora fazer. É muito divertido. Eu sou meio grossona, porque assim, quando eu vou tentar fazer, eu ralo meu dedo no ralador de milho. Eu tenho medo das lagartas de milho também, eu saio gritando. Aí já descobrindo que assim... Come a lagarta de milho pra mostrar quem é que manda nessa porra. Oi? Fazer de exemplo pras outras, exatamente. Ai, quer executar uma e mostrar pras outras. Né? É mais torico isso, né? Porque tudo que se mexe é comida, né? É como dizem, né? O que é pior do que encontrar um bicho na goiaba? É encontrar meio bicho. Nossa. Então. Tanto é que, assim, nesse caso, o que acabava ficando pra mim, acho que pra garantir que alguma coisa útil ia sair de lá, eu ficava, sei lá, lavando a louça. Eu ajudava, na medida do possível, mas assim, até... A Dri pega o toca-fita e fica tocando lá. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. E deixa as tias lá cozinhando pamonha lá. Ah. Puta que pariu, velho. Essa você desenterrou lá do fundo do... Abraço, Marcos Mion. Mas pamonha é uma comida muito gostosa, cara. Assim, eu não sei, ela... A comida que mais chega perto da pamonha que eu comi fora do país é o tamal, que ele é muito parecido. Mas eu acho ela uma comida bem gostosa. Assim, que nem eu falei, quase todas as comidas de milho, quase tudo com milho fica gostoso. Então... Exatamente. É... Eu não sei, pra mim, receita de milho tem uma cara muito caseira. Receita de milho faz eu pensar em casa, sabe? Tipo, comida em casa... Eu não sei, a impressão... É o sentimento que eu tenho com milho, no geral, comidas de milho. É, eu gosto de pensar também em coisas assim, tipo milho, essas coisas, por ser coisa que, assim, tipo, você pode plantar, você pode... eu não sei se vocês têm onde plantar coisas, entendeu? Na casa de vocês. Mas, então, por exemplo... Sim. Meu, aqui meu em avô, casa, meu... a gente planta... pimenta. Em casa a gente planta tempero. Ah, então, ó, pô. Porque é fácil, porque é fácil. Como eu moro em apartamento, né? Disso de plantar, o meu avô, ele tem uma chácara. Então, às vezes, uma das primeiras pamonhas é justamente do milho que ele traz na chácara dele. Então, assim... Isso, exatamente. Não, deixa eu falar uma situação, cara. Eu tenho uma chacrinha, tipo, pedacinhos pequenos lá, tipo, no sul de Minas, entendeu? E, cara, é muito legal, tipo, você comer alguma coisa que veio da sua plantação, entendeu? Cara, você que plantou aquilo, tá ligado? Você sabe que aquilo, sei lá, tá livre de agrotóxico, é uma coisa natural, tá ligado? Na minha chácara a gente tem, tipo, várias coisas. Nossa, eu ainda acho que a melhor mexerica que existe na planeta Terra é da minha chácara, tá ligado? Mexerica, tangerina, bergamota, sei lá como que você chama aí. Bergamota. Se você for do sul, né? Bergamota. Enfim, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, porra. É a mesma coisa, mas sério, pra mim é das melhores, tipo, mexericas que tem é de lá, tá ligado? Porque, não sei. Tem um gosto diferente, é foda. É muito legal você comer uma coisa que você plantou, tá ligado? Seu, tá ligado? Você sabe a procedência daquilo, né? Todo rolê de você ver crescer e tudo mais, ser uma coisa que você plantou. É tipo um filho, só que não, né? Porque no final você acaba comendo ele. Que horrível. Que horrível, velho. Assim, as definições de close errado foram atualizadas, né? Aqui em casa, a gente tem um fundinho de terra aqui, e a gente plantou alguns temperos. Aqui tem alecrim, tem hortelã, tem um puta pezão de manjericão. Tipo uma hortinha. Nossa, hortinha. Eu falei tortinha. Plantação de tortas. Parece ser interessante. Ia facilitar minha vida. Mas então, o engraçado dessa horta é que a gente vai... É o lugar que, essencialmente, a gente joga casca de fruta e algumas coisas nascem e acabam ficando bem grandes. É assim que a gente ganha um pé de mamão. E tá grandão. É assim que a gente ganha um puta de um pé de abóbora enorme. Caraca. A história da abóbora é legal. Aqui em casa a gente não come abóbora. A gente fez um pé de abóbora só de sacanagem, porque a gente queria saber se dava ou não. Mas ninguém aqui em casa come abóbora. Não, o que aconteceu foi o seguinte, não, calma. Calma que eu vou explicar. Só que a minha mãe, um dia desses, ganhou uma dessas de uma das aluninhas dela. Minha mãe é professora de educação infantil, e uma das aluninhas levou uma abóbora pra ela, porque foda-se, criança faz isso. Né? Só que assim, ninguém comeu. E ela ficou lá em cima do filtro de água o maior tempão, desenhar uma carinha nela e tudo mais, ela tava lá bonitinha. Aí chegou uma hora, poxa, não vamos deixar ela aqui, né? Vamos, sei lá, ninguém vai comer, a gente não tem pra quem dar isso, então vamos deixar, pelo menos usar ela de adubo lá no fundo. Aí a gente jogou ela lá no fundo, tipo, quebrou ela e espalhou na horta. Com semente e tudo. Todas as sementes brotaram, tipo, virou uma moita que cobriu o fundo da casa inteiro. Caraca, que louco. E ainda deu umas abóboras, só que o meu pai colheu elas antes do tempo. Aí eu fiquei bem triste. Elas estavam só... Pô, mas que louco, velho. Elas estavam bonitinhas. Não, mas o mais louco foi a erva doce que a gente plantou e que virou salsinha. Hã? Isso foi o mais legal de tudo. Pera aí. Caramba. Semente errada. Tava faltando... De tempero que a gente tava em casa... A gente tava com essa... A sortinha de tempero já tava bem estabelecida, né? O alecrim tava mó bonitinho, o manjericão tava mó bonitinho. Só que em casa, a gente gosta muito de salsa. Salsinha no geral. Temperinhos verdes no geral, mas a salsinha é um favorito da geral aqui. Meu avô, tô com umas sementes aqui sobrando, leva lá e joga. E a gente jogou. Brotava fácil, né? Alguns meses depois, ou semanas, eu não me lembro, o quintal tava coberto de salsinha. A gente tava vendo, mas caramba, isso não era erva doce? Caraca. Não, a gente tinha pedido, ele falou assim, tem erva doce aqui, joga lá. Aí eu joguei assim, mas caramba, salsinha? Erva doce? Moral da história, a gente plantou a salsinha no quintal inteiro. E acabou que a salsinha foi mais apreciada do que a erva doce, que era a ideia inicial. Mas tipo, essa é uma parada legal, né? Porque a gente chegou na parte da plantação, mas... E seja, você é um senhor que deve ter criado as técnicas de agricultura que usamos hoje. Cara, a minha casa aqui só tem um jardim assim. Que espírito de porco. Meio grandinho até, mas não tem muita coisa. A gente já tentou plantar um pouco de salsinha, não nasceu direito... Um pouquinho de tomatinho, não sei direito. Só a acerola que tá aí meio fraca, meio feinha pra caramba. Vai ser cortada também, uma pena, viu? Coitada. Mas assim, tem várias coisas que dá pra ver. Bate sol o suficiente? O solo é ácido? Não, é o espaço mesmo, não é grande. E o solo também não é feito pra isso também, né? Assim, é só um espaço pra um jardinzinho. E assim, bem cercadinho pelas moitas, né? Assim, bem com jardim bem maneiro, assim. E a parte de plantação não dá pra fazer muita coisa mesmo. Mas a minha família é de uma família de pessoas de sítio, sabe? Meus avós, todos meus avós eram de sítio. Então eles sabem plantar, sabe? Por exemplo, meu tio, ele tem uma plantação de caqui. A gente tá falando de Mogi das Cruzes, terra do caqui. Então... Só tem caqui aí, velho. Quem não tem uma... Ou seja, quem não tem uma plantação de caqui, outra Seiji? Só pra eu saber. O Seiji? Não conheço, praticamente, quem não tem um japonês que não tem alguém que conhece ou alguém que planta caqui, cara. Então, assim, eu como muito caqui, cara, na boa, por causa disso. E tanto que minha mãe tá enjoada de caqui, ela não quer mais ver caqui na frente, pô, porque já comeu tanto caqui na vida. E eu gosto, na boa, então. Sabe por que eu não gosto de caqui? Porque parece com tomate. Gente, caqui é uma coisa... É tão legal. Ele parece tomate, só que é mais gostoso que tomate. Não. Tomate e caqui são bons ambos, só que de forma diferente. Em suas... Apesar dos dores, ele fruta, né? Sobre a gente acabou falando bastante sobre preparar a comida e sobre todos os aspectos de preparar, desde, tipo, plantar o tempero que você usa até, tipo, preparar a comida, o que que gosta de preparar, por que que gosta de preparar e tudo mais. Mas tem vezes que a gente não tá com saco pra cozinhar. Eu não sei vocês, mas assim... Simplesmente abrimos nossa carteira. Ah, cara, algumas pessoas têm essa opção, algumas não têm, que é o meu caso. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu virei mestra na arte de improvisar com o que tem na geladeira. Assim, eu não sou muito de pedir comida. Não, isso daí é o que eu falo. É, eu faço uma torta de sorobodeonte, cara, que é divina, velho. Pô, até o nome é difícil. O famoso Restodontê, né? Até o nome é difícil. O famoso Restodontê, prato chique, prato internacional. Torta de sorobodeonte. Véi, é muito da hora, né? Ai, ai, ai. Gente, vocês não estão entendendo. Pro Mug falar isso, ele já deve ter feito isso muitas vezes. Deve ser muito bom. Essa, na verdade, é a minha real especialidade. É que, assim, cada vez é uma aventura diferente. Vai ser baseado no que foi servido no dia anterior, cara. Exato, isso daí. Isso é que é o mais legal, nunca fica igual. Mas essa parada, você, tipo, quando você chega no restaurante, você vai direto pro prato principal ou você pede o aperitivo e prato principal e sobremesa? Aperitivo é, tipo, aquele filé com fritas, bem suculento. Ah, não. Eu vou no prato principal se for aquilo mesmo, né? Assim, se for aquele prato de... Isso de improvisar, a preguiça às vezes fala mais alto. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de cozinhar só pra mim. Se eu tiver em casa sozinha e eu tiver que cozinhar pra almoçar, eu vou comer pão com manteiga. Eu odeio cozinhar só pra mim. Porque, assim, eu não sei... Pra mim, cozinhar é uma parada pra você fazer pros outros, pra você se aproximar das pessoas. E aí você vai fazer um negócio só pra você, é meio bosta. Aí, mas, às vezes, quando, assim, você percebe que você passou a semana inteira almoçando pão com manteiga e talvez, só talvez, você tenha que ser um adulto responsável, decente, uma vez na sua porcaria da sua vida, então você abre a geladeira e pensa, ok, o que que eu tenho aqui, o que que eu posso fazer? E, assim, a maior parte das minhas receitas de acompanhamento pra macarrão surgiram aí. Porque macarrão é uma coisa fácil e é uma coisa com milhões de possibilidades. Então, assim, eu comecei a descobrir, a testar coisas novas com macarrão, sair daquele molho vermelho, só de uns tempos pra cá, que eu pensei assim, poxa, talvez se eu colocar uns legumes aqui, fique gostoso. Não vai ser uma sopa, mas vai ser um legumezinho refogadinho. E se eu colocar um pouco de requeijão, será que fica bom? Pode ficar. Ah, eu vou colocar um pouco de queijo. Ah, tem essa latinha de milho aqui, tem um pouco de palmito. Se eu fizer na manteiga ao invés de fazer no óleo, se eu fizer no azeite... Aí foram assim que foram nascendo várias das minhas receitas. E às vezes não é nem macarrão de verdade. Às vezes eu pego literalmente uma massa de miojo que tá lá sobrando. Eu penso assim, ok, o que que eu faço com essa merda pra fazer de conta que eu tô almoçando direito? Posso perguntar uma coisa? É que, assim, às vezes o que acontece, eu faço a mesma coisa que você, Dri, só que eu não faço macarrão. Eu olho, eu tento fazer um baião de dois, porque sempre tem arroz e feijão, porque eu faço pra caralho. Aí eu faço, olho ali, arroz, feijão, tem uma manteiga ali, paz, o resto da carne que sobrou, eu faço um baião de dois. Só que, gente, sério, às vezes sai, tipo, fica bom, fica muito bom, sério. Só que a aparência é de uma gororoba, velho. Nossa, sim. Assim, eu tenho... É porque, tipo, essa é uma parada importante na comida, né? Ela tem que ter três fatores importantíssimos. A aparência, o cheiro e o gosto. Isso. Você come com esses três sentidos. Você come com... Muitas vezes, ela tem um gosto bom, mas a aparência... Você come com três sentidos. Você come com os olhos, você come com o olfato e você come, obviamente, com o paladar. Até com o tato, na verdade. Porque, assim, a textura da comida, não sei pra vocês, mas a textura é muito importante. Se eu gosto de... de texturas diferentes, eu gosto de comida mais firme, sabe? Eu não gosto daquela coisa muito molenga. Então, assim, no caso, são quatro sentidos. Uhum. Tem gente que, por exemplo, até gosta do gosto da cebola, mas não gosta por causa da forma de, tipo, que é você comer a cebola. Tipo, ela acha a cebola meio ruim de comer, mastigar, ou tá? Tem gente, é aquela coisa, eu gosto do alho, mas eu não gosto de achar o alho na minha comida. Como assim? Eu gosto da cebola, mas eu não gosto de achar a cebola na minha comida. Eu concordo, Adri. Não, eu não tenho frescura com isso, não. Eu não tenho frescura. Pra mim, é tipo assim, se você... É porque acontece, quando eu cozinho, eu corto tudo bem miudinho, tá ligado? Eu gosto de cortar bem miudinho mesmo. Quer dizer, eu tento, né? Eu tento. Eu uso as minhas facas Tramontina, corte rápido. mas eu entendo, Adri, também. Tipo, o gosto do alho é muito bom, mas o comer o alho em si, cara, eu evito. Ah, não. O alho em si, ele é ruim. Ele dá gosto à comida, né? É que nem azeitona também. Eu gosto do gosto, mas... Não, azeitona é bom. Comer azeitona assim... Não, não vem com essa, não. Azeitona é bom, eu não consigo. Um petisquinho bom no jogo de futebol. Ah, gente, azeitona é meio... Eu não gosto. Eu acho muito forte pra mim. Ó, eu sei que quando eu tô querendo comer alguma coisa que, tipo, tem, tipo, quase nada em casa, e eu tô com preguiça de fazer, eu faço um lanche de pão, obviamente, requeijão e azeitona, que fica, ó, chual, velho. Gente, azeitona eu não consigo comer, eu não gosto, eu acho que fica muito, eu acho muito forte. Quanto ao alho e cebola, a minha comida, ela é loucamente temperada. Eu gosto muito de tempero e eu não gosto muito de tempero pronto. Apesar, aliás, eu até gosto muito de sazon, gosto muito de caldo de quinoa, mas eu não uso muito porque aqui em casa ninguém pode comer. Ninguém pode abusar muito deles. É por causa de pressão alta e tudo mais, e vamos ser sinceros, esses temperos não fazem bem pra ninguém. Eu entendo isso. O rim agradece não ter esses temperos. Esses temperos só têm sódio. Eles são bons, mas eles só têm sódio, né? O problema deles é que, ó... Então, assim, aí, principalmente quando a gente precisou de fato cortar isso, devido a alguns problemas de saúde dos meus pais, a gente precisou começar a ser mais criativo. E eu sempre gostei muito de usar muito alho e muita cebola na minha comida. Mas foi aí que eu comecei a usar outras ervas. Nossa, eu uso muito alecrim na minha comida, muito manjericão. Até quando a gente começou a ter a nossa hortinha, eu comecei a usar muito desses temperos. Tipos diferentes de pimenta, eu gosto muito de pimenta. Então, assim, a minha comida é muito temperada, só que eu tenho esse cuidado de deixar tudo muito bem cortadinho, tudo muito... pra poder realmente misturar na comida, você não ficar mastigando um pedaço de cebola borrachento, que assim, a textura acaba incomodando. Dependendo de como você faz a cebola, ela não fica com essa textura, Adri. Mas eu tenho aquela pergunta que não quer calar. Qual é a comida favorita de vocês? Aquela comida que, tipo, você poderia comer pelo resto da sua vida. Peraí, posso falar? Sem enjoar. Batata. O mundo pode acabar em batata, que eu não vou reclamar. Eu acho que a Adri é mais russa que brasileira. A Adri acabou de falar assim, cara, eu sou aquela menina de Shokugeki no Soma. Shokugeki não. Shingeki no Kyojin, cara. Ela é aquela menina de Shingeki no Kyojin, velho. Eu sou a Sasha. Adri, você tem que morar na Alemanha, então, porque é batata todo dia. Nossa Senhora. Alemanha, Rússia. Batata é uma parada. É uma parada tão universal. É uma coisa tão democrática, porque assim... E nutritiva. Às vezes, se você vai servir alguma coisa... Por exemplo, a galera que é vegetariana não vai comer uma coisa que você põe a bacon, não sei. Tipo, tem gente que não gosta de coisas XY, mas bota uma porção de batata frita no meio de uma mesa cheia, vai todo mundo ficar feliz, gente. Só uma batata com um pouquinho de sal. Por que tu não planta batata, Adri? Nossa! Tipo, vai plantar batata, Adri, literalmente. A batata nasce em qualquer terreno ruim pra caramba, porra. Exatamente. Ela nasce em tundra. A batata nasce em tundra. Isso é um absurdo. Nem musgo nasce em tundra direito. Eu tava na Alemanha, aí tava ali um monte de alemão comendo batata. Aí eu fui pegar assim, num restaurante tinha um pouco de arroz também. Aí eu fui pegar arroz junto com a batata. Eles olharam feio pra mim. O que você tá fazendo, cara? Tu não posso? Não, ou é batata ou é arroz, cara. Decida-se. Caraca. Mas é tipo, isso é uma recomendação básica de qualquer nutricionista, senão misturar carboidrato no seu prato. Então, eles adoram. E quando eu digo eles adoram muito a batata. Ai, gente. Mas geralmente países frios têm tendência a comer mais batata. É porque salvou a vida deles também, pelo amor de Deus, né? É, a batata salvou a Europa de morrer de fome uma época, né? Mas assim, eu falei demais, assim, não tenho palavras suficientes no meu vocabulário pra descrever meu amor incondicional por batatas, então eu vou deixar os outros falarem. Eu acho que pra mim é ovo, cara. Eu gosto do ovo. Sabe, assim, o meu não é bem especificamente assim. Um item sim, o meu é um conjunto que ele é o top 1, eu sou apaixonado, que é cachorro quente. Eu, sério, velho, é a melhor comida pra mim, eu como de... Quando tem aqui em casa, tem 6 só pra mim. Cachorro, sabe, Cachorro-quente pra mim, que fica... Uma coisa que eu não entendi, assim, quando eu mudei pra São Paulo, eu não entendi as pessoas enchendo cachorro-quente de purê de batata. Então, isso fica a pergunta. O que vocês põem no... Exatamente. Se você é de Guarulhos e bota purê de batata no cachorro-quente, você merece a morte. Isso é uma pergunta. Então, o que vocês põem no cachorro-quente? Não, o pão, a salsicha, ketchup, maionese e mostarda, um pouquinho de batata palha, milho, ervilha. Cara, porque assim, uma coisa do cachorro-quente que eu reparei que acho que só acontece aqui em Mogi das Cruzes. Não sei. São Paulo aqui do lado, pertinho, cara. Mas assim, o povo aqui de Mogi das Cruzes pega o cachorro-quente e põe junto a salada, assim, alface, tomatinho picado, põe junto ali no cachorro-quente. E povo em São Paulo põe purê de batata em cima, cara. Ai, virou... Não, gente, parem com isso. Virou um x-salada com salsicha no lugar do hambúrguer. É quase um teriyaki. Aí eu falo assim, ó, então, lá em Mogi, a gente põe alface, tomate, e eles olham estranho. E eles põem... E eu acho estranho eles botarem purê de batata em cima, cobrindo o cachorro-quente. Eu falo assim, caramba, como? Também. Assim, eu acho o alface estranho também. Às vezes, ou outra, eu pico uma cebolinha com um tomatezinho e boto assim, quando não tem milho e ervilha. Mas purê de batata, gente, por favor, isso é muito escroto. Eu acho muito estranho, eu confesso, cara, eu acho estranho ainda, cara. Eu gosto. Uma coisa que eu achei muito estranha também quando eu me mudei pra cá, foi assim, que o cachorro-quente não tinha molho. Que eu, até então, todo cachorro-quente que eu comia tinha molho. Que era o pão, era a salsicha com molho de tomate bem temperado. Talvez, assim, acabava dispensando ketchup por isso, quem gostava de mostarda colocava, eu não sou muito fã. Maionese, a batatinha palha por cima. GG, eu pessoalmente... uma coisa que eu gosto muito de colocar é mussarela. Assim, põe o pão, põe a mussarela, joga o molho quente por cima da mussarela, ela começa a derreter, aí eu monto o cachorro quente. O calor do molho vai derretendo a mussarela e ele vai ficando muito bom. Mas aí a receita, tipo, que a gente começou a fazer aqui, eu não sei se tem algum fundamento, algum lugar faz, mas ó, fica da hora. Eu aprendi uma receita de cachorro quente baseada na receita americana, que eu dei uma aperfeiçoada, que você faz. Pega a salsicha, você prepara um molho de tomate normal, né? Aquele cachorro-quente gostoso, igual o cachorro-quente de rua, aquele podrão nojento que é uma delícia. Aí você prepara um molho à parte, sendo que você prepara um molho à parte. Aí você pega todo o tomate, cebola, né, milho, ervilha, bota num tabuleiro, joga um pouquinho de azeite, bota a salsicha enrolada com bacon no forno e deixa lá um tempinho. Quando você vê o bacon já ficando aquela crocantezinho, você pega... Separa e bota no pão e joga o molho de tomate por cima. Meu amigo, é uma bomba calórica deliciosa. Eu vou fazer isso. Gente, vamos ser sinceros. Tudo que a gente falou até agora é caloria em cima de caloria. É gordura em cima de gordura, mas mano... Não, eu queria então falar uma outra coisa também, assim. Não é um hot dog, uma salsicha, mas é o equivalente quando eu fui lá na Alemanha, que é o Wurst, cara. É muito bom. É o Wurst? O Wurst, é o Wurst, sabe? Que é uma linguiça, uma salsicha meio frita, um pãozinho simples e uma mostarda, cara. E eu tenho que falar uma coisa. E sim... E essa frase vai pegar muito... Vai ficar estranho pra caramba, viu? As salsichas dos alemães são maravilhosas. Porra. Ah, que delícia, cara! Gente, por favor, alguém isola essa frase e usa ela fora de contexto em algum momento. Peraí, rapidinho. Para todo mundo. Kiba, que vai editar esse cast, use isso como vírgula sonora para o resto desse podcast, por favor. As salsichas dos alemães são maravilhosas. É engraçado que, assim, a coisa de comer saudável, uma coisa que eu tenho percebido de uns tempos pra cá, comer saudável é muito caro, velho. Comer essas besteiras, tipo aquele X-miséria, pingando gordura, pingando infarto dele lá, é uma é barata. É o que eu falei daquele churrasco grego, velho. Churrasco grego da esquina lá da São Bento, velho. Nossa, velho. É um infarto dentro de um pão, mas, tipo, é muito barato. Aí você vai querer comprar vai querer ter uma alimentação mais saudável, você acaba pagando teu peso, é muito caro. É foda isso, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar. Cara, a gente come mal, mas às vezes por não dar tempo de preparar uma coisa mais bem feita ou por ser caro, é foda. É bem foda. É por isso que eu tenho um problema na consciência e depois eu vou tacando a salada. Eu toco a salada. Por isso, posso falar assim, vocês não acreditam qual que é o meu prato preferido de comida. Duvido alguém aqui acertar. Duvido. É porque também é muito difícil. Tudo em Minas. Eu não faço ideia, É mais fácil cara. Perguntar o que você não gosta. Não, mas eu tô falando... Eu tô curioso. curiosa, Mug. Pedra. Mug, antes de você responder, o que você não gosta? Eu preciso saber do que você não gosta. Tá, tem uma coisa. Pedra no rim, ele não gosta de pedra no rim. Alguma coisa que os seres humanos considerem comestível, por favor. Tem uma coisa que eu não gosto. Tutu de Minas. Eu odeio tutu de Minas. Vai se fuder, cara. Tutu é bom demais. Que isso, é muito bom. É... Quiabo. Quiabo, é. Quiabo eu não gosto de quiabo, eu não gosto de giló também. Quiabo, é, tô de boa também, acho, não gosto. Eu como, até como. É que, na verdade, assim, comer, eu como qualquer coisa, cara. Se me apertar... Vagem eu não como, não, também. Eu não gosto de pepino. Vagem eu até como, mas... Pepino eu prefiro evitar. Não... Vagem, assim, eu... A gente evoluiu o suficiente pra gente não ter que comer a casca de feijão, então dispensa a vagem, sério. Não gosto. Eu não... Mas antes da gente falar do que não gosta, eu quero falar, escutar aqui qual que é o alimento favorito do mundo. Isso, vamos favorito. Lá. É meio estranho, porque quando vocês pensam no Mug, você vai pensar, porra, o Mug gosta daquele lanchão, alguma coisa assim, tá ligado? Algo extremamente calórico, né? O podrão. X-Cancer. Sei lá, ou um prato mega especial, mega diferente. Cara, você quer ver um Mug feliz, cara? É um arroz, feijão preto, purê de batata e um filé de frango empanado. Cara, isso daí é a melhor comida do universo, velho. A gente... É a simplicidade. A gente fala de um monte de coisa elaborada, mas vamos concordar que no fim do dia, quando você tá com fome, você vê aquele prato de arroz, feijão, um ovo frito que seja, mas aquele bem feito, bem temperado. Arroz, feijão preto. Feijão preto. Nossa. Bem feito. Feijoada. Aquele bifinho, nossa, meu. A vida fica bonita. Eu acho totalmente diferente feijão de feijoada e feijão preto. Concordo. Eu concordo plenamente. Porque feijão preto, você sente o gosto do feijão. O feijão da feijoada é muito bom. Eu gosto de feijoada, mas você tem o gosto da feijoada. Feijão preto é feijão preto. Então, no meu prato, é feijão preto. Quando eu tô falando do meu prato perfeito. Você sabe que em várias regiões do país, feijão é feijão preto. É isso. Não, sim, eu sei. Eu sei que o feijão normal de muitos lugares é feijão preto. Eu só tô querendo estabelecer porque, tipo, muita gente quando pensa feijão preto, pensa em feijão de feijoada. Claro. Eu, meu prato favorito, ainda gosto bastante de ovo, mas eu confesso que eu adoro um rodízio de carne também. Muito bom. Ai, ai. Puta, rodízio de carne é bom. E aí eu tenho que falar uma coisa. Entrando nos cortes de carne, eu vou falar que a picanha é overrated. Também acho. Eita! Eu prefiro filé com queijo. Eu gosto da picanha. Eu prefiro a fraldinha e a maminha, nesse caso. Pô, maminha é muito bom, velho. A fraldinha... Putz, ai, sei de bate aí, cara. Não, fraldinha não tem... Fraldinha e a maminha também, porra. Eu gosto desses dois cortes. Maminha é bom, mas, cara... Ó, não, é... Pra mim, um churrasco sem fraldinha não é um churrasco feliz. É, por isso que o pessoal ataca facilmente a fraldinha, cara, no churrasco. Desculpa, pessoal vegano aí, tá? Que a gente entrou num papo meio... Só pra colocar, tirando isso, depois, abaixo disso, tem o pão de queijo. Nossa, sim. Pão de queijo, maravilha brasileira. Ah. Só que, todos os paulistas façam o favor de tomarem seus respectivos cus, porque a maior parte dos pães de queijo que a gente encontra aqui não é pão de queijo de verdade, não é aquele pão de queijo gostoso. É sério. Pão de queijo, entrando de novo no modo bairrismo, o melhor pão de queijo do mundo, obviamente, é o de Minas, e vocês ainda não aprenderam a copiar ele adequadamente. Só isso. Tchau. Não, mas tem um prato regional que eu concordo também, gente, que é melhor na região mesmo. Que é o acarajé. Eu comi bastante acarajé em São Paulo, mas quando eu fui uma vez pra Salvador, comi o acarajé de lá, é divino. Não é a mesma coisa, não. Porra, é totalmente diferente. Tá aí, uma comida que eu não gosto, acarajé. Acarajé da Bahia é o melhor acarajé mesmo. Acarajé, com aquela pimentinha sarada, velho, nossa. Mas então, falamos o que a gente gosta, agora falar do que a gente não gosta. Tutu de Minas. Quiabo, acabou, meu... Existem duas comidas que eu não gosto. Três. Rabada. Que isso? Tutu de Minas. Que isso? E acarajé. Que isso? Nossa. Eu não gosto dessas três. O acarajé eu fico na minha porque eu, infelizmente, nunca comi. Eu fico bem triste, eu queria muito comer. Mas agora o... A rabada eu concordo com o triste, eu não ligo. A rabada eu não aguento, não. Gente, a rabada é carne, não tem nada diferente. Rabada é rabo. Eu nunca comi. É, a carne do rabo. Não é tão bom, não, cara, Mas, gente, meu avô de vez em quando conta que ele vai pescar todo ano no Mato Grosso. E, assim, e fora que ele viajou o Brasil inteiro, viajou pra um monte de lugar. Quando ele era mais novo, ele conta das carnes de caça que ele comia. Vamos entrar agora no menu exótico do Projeto X. Jacaré. jacaré, capivara, umas outras caças meio loucas. Não, capivara eu nunca cheguei a comer. Porque o que acontece? O jacaré é galinha. Você come o rabo dele, entendeu? Porque como ele movimenta muito o rabo... Praticamente sapo também, galinha... É, tipo, eu nunca cheguei a comer rã, sapo, mas eu comeria de boa, só não comeria cachorro. Eu tenho vontade de experimentar. Não, o cachorro eu lembro dos meus aí. Capivara, por que capivara, velho? Capivara é um animalzinho tão legal, se eu pudesse ter uma capivara em casa, eu teria uma capivara. Acho que a coisa mais exótica que eu comi foi fazão, cara, mas faz muito tempo. Fazão? Nossa, não, eu tenho pouca coisa exótica que eu já comi também. Esse é louco. Tem um mundo todo novo afora pro Mugi comer. Falando de coisas que eu não gosto, eu acho que eu já falei uma boa parte, né, do que eu não gosto. Giló eu não gosto, vagem eu não gosto também, o quiabo também eu não gosto muito. Até o almeirão e a selga também eu não sou muito fã, sabe? Até é estranho também, quando eu como feijoada eu evito a selga, né? Então... deixa eu falar uma situaçãozinha. Não é que eu não gosto. A selga na feijoada? Ou é almeirão? Acho que é almeirão, na verdade. Tá, não é que eu não gosto, mas eu acho que... É couve que a gente serve na feijoada. É, couve. Couve. Nossa, couve é deliciosa, velho. Nossa, puta. Tá, eu couve só como a couve-flor, na verdade, então. Então, tem alguns tipos de vegetais que eu realmente não ligo. Eu evito, porque eu não gosto muito. Mas tem outros que eu gosto. Brócolis, eu adoro brócolis. Eu adoro repolho, eu adoro couve, porra. Mas eu não gosto de acelga, eu não gosto de almeirão, eu não gosto de a couve simples mesmo, né? Não gosto de acelga também, é nóis, seis. Ó, vou falar uma coisa. Vegetais são legais, bacana. Agora, tem muita salada. Não é que eu não gosto. Eu como, porque eu tempero, mas sério, pra mim não tem gosto. E eu prefiro a refogada, se for comer assim, né? Uma coisa mais refogada. Eu já prefiro. Até brócolis, eu, por exemplo, eu gosto mais de refogada, mas eu como ela também normal, simplesinho. Eu, assim, eu tenho meio que paladar de criança, eu não gosto de coisa amarga. Então, assim, giló, essas coisas. Eu tenho ódio de abobrinha, eu tenho ódio de berinjela. Não tem outra palavra, não tem palavra mais branda. É ódio, é sério. Berinjela eu adoro. Vagem. É, abobrinha não. Vagem, eu não consigo gostar at all. Eu tentei, juro pra vocês que eu tentei. Verdura, eu não gosto de verdura refogada, eu prefiro ela crua. E assim, é engraçado que as minhas saladas, apesar da minha comida ser muito temperada, as minhas saladas, elas são sem tempero. Sem sal, sem óleo, sem nada. Eu gosto de alface sem nada, tomate sem nada, a selga, eu gosto muito da consistência da selga, do sabor dela. Sem nada também, crua. Beterraba crua, sem tempero. Cenoura crua sem tempero. Eu prefiro assim, pra mim é mais gostoso. Eu tenho que falar uma situação que assim, eu era uma pessoa que era, quando eu era mais novo, eu tinha problema de comer salada. Hoje nem tanto, mas a questão é que... Ah, eu pensava que você ia dizer que tinha problema. Eu falava, então, Mugi, precisamos conversar. Que mancada. Gente, tá sendo um tal de agressão ao amiguinho aqui que tá foda, hein? Caralho. Mas o papo é perfeito pra isso. Mas ó, vamos lá. É, eu tinha uma amiga, cara, que eu não entendia qual era, sério. Ela, no intervalo, ela levava um tomate e comia o tomate. Mas, gente... Como uma fruta, tá ligado? Cara, meu irmão, ele pega uma... E ela falava, não, é uma fruta. Eu, tá, mas é um tomate. E, cara, isso... Mas não quer dizer que você precisa cara, comer. Meu irmão, tinha época que ele pegava a cebola, botava um sal e já mordia e comia. Não, mas peraí, ela não colocava sal, ela não colocava nada. Ela comia o tomate como uma fruta. Só mandava ver. É, eu ficava olhando. Isso de comer cebola? É, tomate eu não vejo problema com isso, cara. Ah, é gostoso. Tipo, eu não sei assim, não, você comer o tomate com uma fruta é meio estranho, tipo, é estranho. Eu sei lá, eu pegava uma gastura. É pouco usual, mas é... Sabe que minha mãe tava contando que assim, quando eu era criança, eu era praticamente um gremlin, eu comia tudo. Caraca. O que me dessem na minha mão, eu comia. Só que assim, o meu pai, ele gostava de se aproveitar da situação. E assim, eu gostava muito de maçã. Um dia ele me deu uma cebola na minha mão e falou que era uma maçã. E eu comi ela inteira, mordendo. Nossa, mas cara... Gente... Pera. Tá gostoso, Adriele? E eu lá chorando, tá gostoso. Tipo, eu devia ter o quê? 3 anos. Eu aposto que se na época tivesse YouTube, seu pai filmava e botava no YouTube, cara. Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu fico feliz de não ser da geração YouTube, porque tipo, eu passava muita vergonha quando era criança, fazia muita besteirinha. Então, assim, eu seria uma criança de YouTube que ia ser traumatizada com isso. Então, foi bom ter nascido antes. Agora, a maior discussão que eu vi mesmo em relação à comida, fruta mesmo, é o abacate, cara, na boa. Brasileiro com latino, cara, é um choque cultural violento o abacate. Porque assim, eu conheço... Eu não gosto de guacamole, tipo, que é o salgado. Porque, eu conheço muitos latinos, sabe? Amigos peruanos, de Equador, da Colômbia e tal. Assim, e a gente ficava discutindo com o abacate. E aí, como se come abacate? Então, aí lá a gente come com sal e cebola. Fala, hã? E assim, porra, não, aqui a gente come com açúcar e leite, assim. Eles, hã? Tá louco, cara. Eles, ó, pra vocês terem noção, nos Estados Unidos eles comem abacate com a salada. Então, é o guacamole. É o guacamole. E eles acham super normal. Eles acham a gente comeu o abacate em si, nojento. Então, assim, e eu acho estranho pra caramba quando eu vejo ele com sal e cebola. O guacamole eu não consigo comer, cara. Eu acho estranho pra cacete. É, eu acho estranho também. Eu não consigo, eu acho nojento o guacamole. Eu vou te falar como que eu gosto de abacate. Com duas gotinhas de óleo de amêndoas e com creme de cabelo. Pra mim, abacate não serve pra comer. Abacate serve pra você fazer hidratação de cabelo, e só. Não é pra comer, então, é. Que isso, absurdo, gente, nossa. Põe açúcar, põe um pouquinho de leite, fica maravilhoso. O meu tio, ele tinha um pé de abacate ali, pegava ali e comia ele direto, cara. Muito bom, cara. Por que as pessoas, em vez de comerem abacate, não comem mamão? Que é uma fruta deliciosa. Mamão é bom, é também muito bom. Eu adoro mamão, quem não come mamão? Mamão, assim, eu acho sem graça, mas como? Assim, de fruta, eu gosto de praticamente todas as frutas. É só o abacate mesmo que eu tenho essa birrinha. Agora, uma das minhas frustrações, quando eu coloquei... Recentemente eu coloquei aparelho e eu não vejo a hora de tirar essa merda, porque tem várias frutas que eu não posso comer do jeito que eu gosto. Eu gosto de morder. Só que com aparelho você não pode fazer isso. Aí é muito frustrante ficar cortando fatinha de maçã pra colocar na boca. Ah, mano. Nossa, é muito chato. Laranja, eu adoro laranja. Pegar uma laranja, chupar uma laranja, porra. Eu fiquei viciado em laranja quando eu tava lá na Alemanha, porque é um truque que eles usam bastante pra ter bastante vitamina C, cara. Porque pra encarar a gripe frio ali, é bom botar muita vitamina C no seu organismo. Eu gosto, e o legal dessa época de frio é que é época de mexerica. E mexerica fica barata. Então a gente compra mexerica de sacola. Isso é muito bom. É pensamento de gente gorda mesmo. Você pensar... De gente gulosa. Você pensar ao longo do ano assim... Olha, eu quero tanto que chegue a época de tal fruta. Eu não sei se vocês têm isso ou se sou só eu que tenho probleminhas. Eu tenho probleminhas, mas... Não tem. Aqui no Nordeste tem muito por causa exatamente que tem área de... plantação gigantes. Então, tipo, o Nordeste é um dos maiores exportadores de fruta do Brasil. Tipo, tem muita fruta aqui. Quando dá época, nossa, tem muita fruta aqui. Muita, muita, muita. E a gente tem muita fruta que, assim, hoje em dia já tem no sul, sudeste do país, né? Mas, tipo, acerola, por exemplo, que até o Sérgio falou. Pitanga. Muito bom. E no norte você tem o cupuaçu, açaí, né? Por aí vai. Açaí, olha aí. Açaí, cara. Açaí eu como de tudo. Açaí também. É uma parada gostosa, velho. Eu adoro. Eu não entendo as pessoas que reclamam do açaí, cara. Na boa, eu não entendo. Açaí. Eu não entendo pessoas que falam que tem gosto de terra, velho. Aonde, velho? Qual que eu também não entendo. Por que falam que tem gosto de terra? Gosto de terra é a terra que tem gosto de terra, seu filho da puta. Cara, e me ajudou tantas vezes pra ficar acordado na hora de fazer trabalho, porra, fazendo faculdade, pô. É, cara. Ó, mas pelo amor de Deus, assim, o pessoal que vai rir muito porque... entre aspas, vamos lá. O certo de se comer açaí é você comer sem granola, banana, essas paradas. Uhum. Tipo, o jeito tradicional de comer você... É bom do mesmo jeito. O pessoal, eu não gosto. Tipo, o jeito tradicional você come açaí com açúcar e farinha de tapioca. É assim que você come. Farinha de tapioca? Mas como você precisava popularizar, a galera começou a misturar... Farinha de tapioca? A farinha de tapioca é um tipo isopor, branquinho, assim, bom pra dar um croque-croque. Não, eu conheço, eu gosto de tapioca. Mas nunca parei pra pensar de... Só achei estranhando. Só achei estranho, né? O pessoal geralmente come com isso. E geladinho ainda, cara. Muito bom. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Eu vou desabafar aqui uma coisa, na verdade. Eu era magro. Acreditem se quiserem, cara. Senhoras e senhores, ele era magro. Acreditem. Eu era magro. Quando eu entrei no serviço que eu estou hoje, eu conheci um cara chamado Alberto. Alberto, se você está escutando isso daqui hoje, saiba que a culpa é sua. Você sabe disso. Esse é o problema dos gordos, cara. Eles sempre dão desculpa nas outras pessoas. Ai, ai. É, nunca fui eu que quis comer aquele tutu. A culpa não é minha, que eu comi, não soube fechar a boca, sabe? É. E o filho da mãe, o filho da mãe do Alberto, ele comia mais do que eu como hoje. E melhor, mais do que eu comia na minha época de comer muito. Tá? E questão, o cara nunca engordou na vida dele, cara. Eu tenho um ódio de gente que não engorda. Cisma um pouco, entendeu? Aí, beleza. Eu tenho uma raiva de gente que não engorda. Cadê esses pneus? Você come mais que eu! É, o Alberto era o seguinte, cara. Eu chegava no trabalho, né? E na época eu não ficava indo cliente, ficava no escritório, ele também. Aí eu chegava. Um que eu chegava lá, ele já tinha comprado café da manhã, tipo, pão, frios, essas coisas. Aí, beleza. Comia, tipo, umas 7h30, beleza. Chegava às 9 horas, ele... 9h30. Ô, vamos comprar uns pães de frios na padaria ali em cima? Bora. Comprava pão de frios, beleza. Aí, beleza. Almoçava. Aí, quando dava, tipo, umas duas e pouquinho assim... Ô... Vamos comer açaí? Cara, aí a gente ia. E o açaí nosso não era um açaí de boinha. Era um açaí de um copo de meio litro. Já sei qual é. Já sei qual é. Nossa! Com Nutella, com diamante negro, nem quentininho, M&M's, banana, morango, leite condensado. Cara, nossa, sério, meu... Porra, que dieta de engorda do cacete. Alberto, eu te odeio. Ele começou a perceber realmente o que era, né, Alberto? Ele tava querendo engordar você. Se ele pode, eu também posso. Vai. Se ele não engorda, eu também não vou engordar. Pobre ingenuidade. Mas assim, a coisa do açaí, aqui na Unicamp, toda quarta e quinta tem uma feirinha. E assim, é a feirinha em que todas as gordices mais maravilhosas do mundo estão concentradas num único espaço. Então tem duas banquinhas de bolo e docinho, tem uma banquinha com um puta açaí gostoso, tem uma de tapioca, que tem duas de tapioca, uma que é mais ou menos, uma que tem uma tapioca muito gostosa, tem uma que tem crepe de massa de pão de queijo, que eu não sei quem que criou isso, mas a pessoa merece ser, tipo, espancada por ter criado um negócio desses. Tem a de yakisoba, assim, além, não é só comida, essa feirinha também tem roupa, tem artesanato, né? É um jeito de incentivar alguns vendedores locais lá, é até que bem legal. Só que assim, o problema é que a feirinha fica do lado do prédio onde eu tenho aula na quinta-feira. Aí eu saio de lá morrendo, né? E as coisas lá são caras. Esse que é o problema. Quando você gosta de comida, mas você é pobre, e você tem que pensar duas vezes antes de comprar as coisas que você quer comer. Só que às vezes a tentação fala mais alto. E o açaí acaba sendo muitas vezes uma opção justamente quando eu não vou almoçar. Entre todas as coisas, a que me parece menos zoada pra, tipo, trocar uma refeição é o açaí. E eu não sei o que vocês costumam colocar no de vocês. Eu sou daquela galera que gosta de pôr um monte de porcaria no açaí, mas eu tenho as minhas favoritas. Você escutou, meu? Não, eu pegava o puro, mas assim, quando eu comia o açaí, era um recurso de última hora, sabe? É assim, quando o efeito da cafeína não vai dar certo, é quando o efeito do Red Bull não vai dar certo, vou atacar o açaí, porque essa porra vai me deixar muito acordado, sabe? E vamos fazer o trabalho da faculdade ali, a quantas horas da noite, cara. Ou isso, assim, às vezes eu já comi açaí antes de ir pra academia, assim, mas esse era mais, assim, o açaí, granola e banana. Mas às vezes quando eu ia trocar almoço, eu colocava além da granola, que eu amo granola. Gente, granola é uma coisa muito boa. Da granola, eu não gosto de leite ninho, que tem gente que põe e eu não vejo muita graça. Mas paçoca, flocos de milho, essas porqueiras tudo, nossa. E às vezes tinha Nutella. Pera, pra pera. Mim é puro, tá? Pera. Você entrou, você falou um negócio que até agora a gente não tinha falado e eu tenho que falar. Paçoca. Vamos entrar no assunto paçoca. Paçoca é uma parada muito gostosa, velho. Paçoca. Tá. Não, pera. Eu preciso falar que... Deixa eu contar um pouquinho da minha história com paçoca. É o seguinte. O Mug sempre foi do cara que falava... Cara, como vocês podem comer paçoca? É de amendoim. Amendoim é salgado. Não sei o que. Aí eu tenho um grande amigo... Ah, é tipo... É a mesma discussão do bacon. Por que vocês gostam de bacon? E depois você come. Tá, exatamente. Não, aí beleza. E eu não gostava. Eu já tentei experimentar gostar de paçoca na época. Não gostava. Achava meio... Isso é estranho. Aí tem um grande amigo meu, que é o Fernando. JF, é nóis aí na fita. E ele sempre fala que paçoca é coisa divina, de Deus, não sei o que. Estando de falar, Eu falei, cara, vamos nessa, né? Eu tava indo num cliente que o que acontece? Onde eu almoçava no restaurante, que era lá em Osasco, pra vocês verem onde é. Toda vez quando você almoçava, eles davam uma paçoca pra você comer junto, tá ligado? Meu, tá aqui. Vamos nessa. Aí eu comi, beleza, normal. Aí, tipo, depois de um mês indo nesse cliente, ô, caralho, cadê minha paçoca? Me dá minha paçoca. Foi pago em paçocas, que beleza. Gente, e quem inventou? E a pessoa que inventou a paçoquita em creme? Nossa senhora! Quem criou isso? Sério, fez um favor pra humanidade. Que, eu não gosto de Nutella, eu acho um negócio meio estranho. Mas a paçoquita, meu irmão... Caraca, velho. Aquilo dentro de um pão, velho. É igual o milkshake de paçoca do Bob. Vocês já provaram? Ah, não. Ainda não. Ah, meu Deus. Tipo, eu só não tomo um por dia porque eu tenho que emagrecer. Mas fora isso, eu tomaria um por dia. Eu só não tomo um por... Só não tomo porque minha glicemia tá alta. Então eu tenho que cortar essas coisas. Gente, a gente... Todo mundo aqui precisa... Acho que nós todos concordamos que a gente precisa, tipo, cortar muita coisa, né? Cara, e o pior? Eu cortei refrigerante do meu dia a dia, tá bom? Só em eventos especiais eu tomo refrigerante, que se metal, não posso mais tomar. Que merda, que triste. É. Eu, cara, olha só, eu corro de segunda, quarta e sexta e vou pra academia terça e quinta. E eu tive que cortar. Eu gosto tanto de comida. Eu preciso muito voltar pra academia, cara, que eu dei uma derrapada fodida. Depois de 2 anos indo. Gente. Esquece a academia. Esse cast não é de academia. Foco, comida. É, foco. Esse cast é pra engordar. É proibido falar academia aqui. Tem um tópico que eu queria perguntar pra vocês, então. Vacilos que vocês já deram por causa de comida, né? Com alguém ou com você mesmo, sabe? Por exemplo, assim, ó. Eu sou um cara que gosta de curry, né? Assim, eu gosto de um pouco apimentado, né? Aí uma vez eu tava lá na Alemanha, eu tenho que falar isso, cara. Tinha um cara indiano, ele convidou a gente pra comer um curry. Assim, ah. Nossa. Curry é bom pra caramba, eu adoro, eu encaro qualquer coisa, assim. Então, mas é um curry indiano. Ah, eu tô acostumado a comer curry, cara. Então vamos lá, cara. Fui lá comer aquele curry indiano. Fui comer aquele curry... Tô acostumado, tá de boa. Que pode dar errado, né? É, né? Que pode dar errado, cara? Eu fui comer aquele curry indiano, cara. Cara, eu comprei uns 3 garrafinhas d'água, cara, porque tava muito picante pra mim. Porra. Caraca. Não, mas a comida indiana, ela é muito picante, velho. Ela é muito picante. Não. Eu pensava que a comida do norte do país era picante, mas, velho, comida não. Indiana... Uma vez, então, que eu tinha um professor coreano, cara, ele contando as histórias dele. Não, porque a comida mais picante é da Coreia. Ele, não, porque... Aí ele foi na Índia e falou assim, não, mas que os indianos falam que é mais picante de lá, cara. Assim, porra, aí ele contou as histórias de pra ver quem é mais macho, cara, comendo curry, porra. É uma bizarra essa história. Cara, mas na boa, eu não ataco mais curry indiano, na boa, cara. É muito pesado pra mim. Deixa um trauma. Não, os meus vacilos costumam ser, assim... Quando eu vou cozinhar, eu sou o desastre da vida. Quando, assim, a gente... A velha piadinha do padrão de volta de novo, só que dessa vez com auxílio de fogo, de facas, de coisas pesadas. Então vocês imaginem... De fogo! Eu já tô imaginando o Adri colocando fogo na casa. Eita! Muitas queimaduras e cortes, né? Não, assim, eu já... Gente, nossa, uma por dia. Quando eu vou cozinhar uma, assim, uma refeição grande, eu me queimo pelo menos uma vez em alguma panela. Eita. Na maior parte das vezes eu me corto. Já cortei unha fora com faca. Já cortei a mão em todos os lugares possíveis. Nossa. Ai. Sério, panela quente, nossa, já soltei panela cheia de arroz, acho que no chão, por estar muito quente, tipo, já, nossa, eu provoco uma série de acidentes, óleo espirrando de fritura. Meu, é sério, eu não sei como é que eu causo acidentes à minha pessoa com uma frequência ridícula. Só que acho que o pior deles foi quando eu tava fazendo café. Café é uma coisa simples e besta. Aliás, o Mugi tinha falado no começo que fazer arroz e ovo eram o básico pra morar sozinho, eu colocaria café nessa lista. Também. Café, então, café. Fazer um café bem... É brigadeiro. Porque, assim, mas se você tá na universidade. Porque aí você já tá no nível de você tem alguma... Esse não é o brigadeiro da Adri. Eu deveria considerar um investimento, porque, né, eu tô precisando de dinheiro também. Mas ainda não. De qualquer forma, fazer um café é importante. Bom, café é pra você poder poder servir pras pessoas e tudo mais. Um dia pediram pra fazer café aqui em casa, e eu fiz. Só que assim, nisso, o porta-filtros virou em cima da minha mão. Ai, tá quente. Tá quente. Caraca. E tá, a água tava fervendo, fervendo. Nossa, eu fiquei com uma marca de... Eu fiquei com uma queimadura tão feia, assim. Não chegou a tipo, romper pele, nem nada. Não foi, assim, uma coisa perigosa. Mas ficou com uma marca horrorosa na minha mão por semana, sabe? E claro, além disso, você guardar as coisas no lugar errado e elas literalmente se voltarem contra você. A minha casa é pequena e ela não é muito mobiliada. Assim, a cozinha a gente ainda tem que colocar alguns móveis. Então, assim, não tem lugar pra gente guardar todas as vasilhas, todos os potes. Em cima da geladeira ficou lugar pra guardar as bacias maiores e as assadeiras. É claro que, assim, isso ia se voltar contra alguém quando alguém abrisse a porta daquela geladeira. Isso ia cair na cabeça de alguém. Vocês têm alguma dúvida da cabeça de quem que isso caiu? Adivinha. Imagino, né, Dri? Quem será, né? Sabe, foi nesse dia, eu juro que, assim, eu sentei no chão e comecei a rir, porque, tipo, assim, isso é a minha vida. Aceitou, né? Isso é a minha vida. Isso é o ponto em que eu cheguei. Essa é a minha vida, esse é o meu clube. É essencialmente isso. Mas é, cozinhar comigo é uma aventura. Que não costuma terminar muito bem. O maior vacilo que eu dei quando eu tava cozinhando foi quase cortar o meu dedo que aponta pras pessoas fora. Nossa! É, eu tava cortando a cenoura, aí minha mãe me chamou. Não, nada mais, nada menos. Minha mãe me chama, eu viro e... Tramontina, corte rápido. O meu dedo pendurou e eu tenho a cicatriz até hoje. Caraca, ele pendurou? Pendurou, meu dedo ficou pendurado. Eu cortei e você conseguia ver o osso. Caraca. Gente, que horror. Eu achava que eu tinha um talento, mas vocês conseguem levar isso a um nível mais hardcore que eu. Eu não chego a tanto assim, não. Então, a vida na cozinha é feita de erros. Se você cozinha e você não tem cicatrizes, queimaduras ou coisas parecidas, você não cozinha. Outros vacilos que eu tive com comida, sabe? Assim, eu já falo... Assim, eu tenho uma espécie de estômago de avestruz, não porque eu como qualquer coisa, mas é porque eu tenho resistência pra comer qualquer coisa, sabe? Então, só que teve uma vez que eu tava ali, né, de novo na Alemanha. Essas histórias de comida sempre acontecem lá, meu Deus do céu, com merda, sabe? Assim, eu tava querendo experimentar um monte de coisa nova, legal. Aí eu tava numa feira à noite lá, no centro da cidade, tava tendo uma festividade, aí tava tendo alguns tipos pratos que eu não conhecia, não comia. Aí tinha uma espécie de sopa ali de cogumelos feitos ali, meio fritos, refogados. Eu falei, não conheço, parece interessante, vou comer, parece barato. Comi, tava delicioso. Dia seguinte, diarreia. Ficou loucão. Dia seguinte, diarreia. Ficou loucão. Passei mal, não pude ir na faculdade por 3 dias, cara, que não dava. Tive que ir no médico, tava mal pra caramba. Assim, eu não como mais sopa de cogumelos desse jeito, não, na boa. Deu outro trauma, na boa. Gente, é foda. O pior é que, assim, quando você vai comer em algum lugar, isso é um vacilo comum. A pessoa prepara alguma coisa que você não come, você não percebe até pegar. É, caraca, esse é o pior. Eu acho que é foda isso. E o que você faz? Não, é tipo assim, uma das piores coisas que tem, você vai na casa de um amigo ou de alguém e ele cozinha alguma coisa que você odeia, velho. Ou que você não gosta, ou que você nunca comeu na sua vida, e você não tá afim de provar porque você não foi com a cara da comida, e você tem que comer. Aí você bota um pouquinho assim, tipo um grão de arroz e um pedacinho da coisa. Nossa, estava uma delícia, então por que você não come mais? Não estou cheio. Você chega em casa, ele bota no iFood e pede 2 cheeseburgers pra matar a vontade. Eu vou dizer a coisa pior, cara, assim... Quando você foi convidado pra comer o prato dos seus amigos e vem um outro amigo e estraga o prato, sabe? Tem uma certa pessoa aqui que botar uma Coca-Cola em cima de um frango, né? Tipo derrubando o refrigerante. Caraca. Quem fez? Sabe, é. Quem fez isso, né, Mugi? Cara. Quem fez isso? Porra, Mugi. Estragou... Isso tudo é ciúminho, cara. Você não precisa sabotar a comida dos coleguinhas. Praticamente estragou o prato. Pô, mas tava bom do mesmo jeito. Vai falar que não. Tava bom do mesmo jeito, sério. Tava bom do mesmo jeito. E no final você ia comer o frango e tomar o refrigerante, que ia pra barriga. Olha aí, ia misturar, ia ser a mesma coisa. Essa é a desculpa que ele dá, né? Ai, agora, ou então, por exemplo, uma coisa que eu não como atum. Eu não gosto de atum. Só que assim, você olhando a princípio, é muito difícil você diferenciar um patê de atum de um patê de frango. Aí não foi uma vez nem duas, foram várias que eu peguei assim com a boca mó. Aí eu peguei aquele gosto de atum, aquele gosto de peixe de lata. Tu não gosta, porra, eu sou apaixonado, velho. Eu gosto. Só que a pessoa olha pra você, aquela coisa, você faz aquela cara de paisagem, tipo, tá gostoso. Aí tipo, eu espero dar as costas, procuro o lixo mais próximo e torço pra ninguém ter vindo. E fica aquele climão chato, né? É por isso que nesse ponto eu gosto de rolê vegano, porque a chance de ter alguma coisa que eu não coma de jeito nenhum é zero. É por isso que eu gosto de churrascos, que a chance de ter alguma coisa que eu não gosto é zero. Ah, cara, tem churrasco, pode ter, vai ter aquele... Tem o cara que resolve trazer os coraçãozinhos de frango, eu não gosto de coração de frango. Mas pelo menos esses dá pra fugir, você vê, né? Você vê o que estão servindo. Cara, eu tinha um amigo vegetariano que incentivava a galera a fazer churrasco no departamento. Vamos fazer churrasco? Vamos. Mas você é vegetariano, porra. É, mas vamos lá, por causa da cerveja. Ah, mas vamos fazer isso, eu quero sentir o cheiro. Por causa da cerveja. Caraca, alcoólatra. É por isso. Eu assim, porra, mas isso não é contra os seus princípios, cara? Porra, mas assim, daí, pelo menos tô bebendo, vai. Ok, tá bom. Pô, vai ter um festival de comida vegana aqui. Hoje em dia, tipo, você já consegue preparar quase tudo, por exemplo, feijoada vegana, coxinha vegana, você consegue preparar tudo, né? Mas, tipo, nunca vai substituir os originais. A coxinha vegana eu já acho meio relaxo, porque assim, pra mim coxinha é só frango. Também acho, sou purista. As outras coisas, você pode dar o nome que você quiser, mas não é, tipo, aí vem com essas putarias de coxinha de queijo, coxinha de presunto, não, é bolinha de queijo, coxinha, pronto, não tem nada, não inventem. É, a não ser que seja coxinha com catupiry, né? Não, mas o frango vai estar lá dentro, não vai? Então. É, então. Ô, Mugi, sabe o que eu lembrei agora? Quando a gente tava... A gente tinha acabado de comprar as paletas pro microfone. Quando eu fui pra São Paulo, que a gente foi comer no chinês, ó. Aquele podrão. Aquele kibe. Oleoso. Seco, delicioso. Mano, onde que a gente comeu aquele kibe, cara? Nossa. Aquele... Nossa, a gente comeu uns salgados muito podre, velho. Por isso tem o nome, podrão. Era muito ruim, velho. Não, isso é o caminho da pessoa, o caminho do guloso, né? Você come umas coisas maravilhosas, mas você também pega cada podreira que só por Jesus, né? Vocês comeram onde também? Na Santa Efigênia, né? Pelo visto, cara. Não, a gente comeu no inferno. Que é quase lá. Que é quase lá, pô. Aí você aprende, por exemplo, que tipo, certas coisas você não deve comer na rua por nada no mundo, porque a chance de você morrer de intoxicação. Em determinadas regiões da cidade, você não tem que comer, cara. Tá boa. Você comer comida ruim. Eu aprendi a valorizar a comida boa a partir do momento em que eu entrei na faculdade e conheci uma coisa chamada bandejão. O Seiji vai me entender perfeitamente, porque, cara, bandejão, você começa a valorizar a comida da sua mãe de um tanto, quando você começa a ter que comer lá todo dia. Primeiro, porque tudo tem o mesmo gosto. Segundo, que, assim, tem coisas lá que você literalmente não sabe dizer o que são. Eu não sei como que é o bandejão da USP, mas o da Unicamp, eles têm um prato da hora pra caralho chamado cozido misto. Você não tem condições de dizer o que tem lá dentro. É sério, não dá pra dizer. Tipo, você sabe que é carne... Ó, pra você entender, todos os bandejões são iguais, porque aqui na Federal de Pernambuco, você faz o prato lá, aí tem. Você quer suco do amarelo ou suco do vermelho? É exatamente isso que tem lá. O melhor são o nome dos pratos, você olha assim... Tipo, carne moída alegria ou carne moída fantasia. Você olha, qual a diferença? Não é, é a mesma coisa, sabe? Peixe a gome de sá. Cara. É, assim, bife, eles inventam um nome, peixe a gomes de sá, velho, que merda é essa? E o peixe do bandejão do Unicamp é um caso à parte, porque você sabe o dia que tem peixe sem olhar o calendário pela internet. Porque você sente o cheiro do peixe a, sei lá, uns 30 metros do bandejão. Você vê, tipo, dá pra sentir do ponto de ônibus, que fica tipo um quarteirão quase. É sério, não é exagero, dá pra sentir o cheiro daquele peixe nojento, daquela distância. Mas o cozido misto, ele é um caso à parte, porque assim, é uma mistura, a gente sabe que aquilo lá deve ter sobra de carne de 3 meses, mas a gente não sabe nem dizer o que tem lá. É muito louco. Fora que, assim, a gente tem... E você nunca come desacompanhado do bandejão. Tem isso também. Tem sempre os pombinhos lá pra fazer companhia pra você. E é sempre aquela piada também, assim. Por exemplo, ó. Olha, bandejão hoje tem carne. De repente, o número de cachorros na universidade diminuiu bastante. Ou tem frango. O número de pombos caiu bastante. Ou tem peixe. Se você achar um peixe de 3 olhos, não fique surpreso. É. O laguinho diminuiu. O nível do laguinho deu uma baixada. A raio olímpica ali. Cadê os peixes? Sumiram, então. No bandejão lá, a gente tem a famosa salada Disney, né? Colorida e cheia de bichinho. Nossa! Não, e tem mesmo, gente. O pessoal já achou... Assim, é nojento. Tem, o que tem de pombo lá? E assim, ela fazia isso. As pombinhas, os pombos do bandejão ganharam nome, viraram a Cleiciane, né? A gente até dava tchau pra elas quando estavam lá voando em cima da nossa cabeça, torcendo pra elas não cagarem em cima da nossa bandeja, entendeu? Era nesse nível, cara. Era nojento. Não, o bandejão... Era não é, né? Porque eu ainda tenho que comer lá pelo menos uma vez por semana. Porque é barato, não tem jeito, né? Então... Xinga, mas pensa. R$2, tem open de suco. E assim, querendo ou não... Tem open de suco. Open de suco. Tem open de suco. Foi a melhor. Mas é verdade. Tem uma máquina lá, você vai pegar um copinho plástico e vai enchendo toda hora. A coisa do suco, teve uma vez que um amigo meu, ele tava atrasado porque ele ia pegar uma carona pra voltar pra cidade dele. Só que assim, tava um puta calor. O que que ele fez? Ele pagou os R$2 do bandejão, pegou a bandeja, não serviu a comida, deixou a bandeja limpinha e tomou, foi pra máquina de suco, virou 4 canecas em 3 minutos, e foi embora. Ele só entrou no bandejão pelo suco e, tipo, tornou 3-4 canecas de suco, assim, uma atrás da outra, antes de viajar. Porque é assim que a gente aprende. Um outro que, assim, numa festa, ele ia fazer chili, não tinha feijão suficiente na casa dele. Ele foi pro bandejão, ele levou uma Tupperware, pegou feijão do bandejão pra levar pra terminar o chili que ele tava fazendo. É nesse nível. É sempre assim mesmo. É barato demais, você não tem jeito. Estudante é muito babaca, velho. Estudante é uma raça babaca. É barato e você é um universitário, você tem que pegar a pessoa mais barata que você pode, né? Não tem jeito. Exatamente. E querendo ou não, assim, por mais que a gente reclame, ainda é variado, é saudável, assim. Mas tem de altas histórias engraçadas pra caramba, sabe? Tipo, por exemplo, quando oferecem salsicha ou linguiça, evita o bandejão, porque aquele negócio vai te dar uma dor de barriga, praticamente. Porque o interior dele tá muito gelado, na boa. Ou assim, quando vem um estrogonofe, aí é a fila gigante. Só que aquela coisa de estrogonofe, mais ou menos, viu? É, mais ou menos, mas por ser o do bandejão, o mais ou menos fica bom demais. Mas pro nível deles, tá maravilhoso, só vai comer. O dia que tem feijoada, a galera... De novo, o espírito empreendedor da galera. Toda vez que tem feijoada, tem gente que vai na porta vender Coca-Cola de garrafa e potinho de farol. E assim, teve uma vez que eu fui... Ah, assim, começo do mês, vai ter feijoada, eu vou chegar lá um pouquinho mais cedo, que aí eu já compro minha farofinha e tudo mais. Eu cheguei, era 10 pra meio-dia. O almoço oficialmente começa meio-dia. Já tinha acabado as farofas tudo, que a pessoa tinha vendido tudo. Caraca! Isso quando a pessoa não leva de casa, é... Acaba que o bandejão, assim, por mais que a gente fale mal, algumas das nossas melhores histórias são de lá, né? Porra, é... Com certeza. É, a gente já falou de muita gordice, compartilhamos receitas. Depois eu quero. A hora que esse cast estiver pronto, vou anotar as receitas todas, porque acabou virando uma conversa de comadres em um certo momento. Isso que é mais legal, tipo, faz assim, eu achei isso o máximo. Mas então vamos encerrar, façam suas considerações finais. Falem alguma coisa, sugiram alguma coisa, sei lá. Sei lá, como que você fecha um cast desse? Comam mais comida. Valeu, falou. Eu vou falar aqui, ó. Pessoas, como um bom gordinho gosta de comer. Se você é uma pessoa que gosta de comer, você automaticamente tem que saber cozinhar. Porque, cara, imagina que algum dia, no momento da sua vida... Não, ou ser rico. Não, mas algum dia, no momento da sua vida, você estiver, tipo, sozinho, você não tiver como comprar coisas, sei lá, você tem que se virar com o que você tem na sua casa. Cara, aprenda a se virar, aprenda a cozinhar, porque, cara, se você gosta de comer, você precisa saber cozinhar. E basicamente é isso. Ou então você vai ter que ter muita grana. É, e a gente sabe qual deles tá mais fácil hoje em dia, né? Isso é verdade. A iFood tá aí pra isso. Bom, a minha consideração final eu já dei. Coma mais comida, porque comida é vida, bacon é vida, comida é vida. Saindo daqui eu vou... Team Bacon, peraí. Eu quero saber aqui, quem é Team Bacon e quem é Team Paçoca? Ah, essa discussão. Ai. Eu sou os dois. Eu sou o Team que eu quero comer. Eu como os dois. Eu sou dos dois, gente. Bacon e paçoca são vida, só que eu ainda acho que, assim, eu troco bacon por queijo. Em receita, eu troco bacon por queijo. Quero também dar minhas considerações finais, cara, falar assim que... Também eu gosto de comer bastante, cozinhar outra história, eu não me aventuro tanto, como já falei, faço mais pra comida pra solteiro, que é só agradar meu gosto, cara, porque não é bom o suficiente, cara, na boa, mas é bonzinho pra mim, pra não morrer de fome. Numa época saudável, na época que era um estudante universitário, morava numa república, você tinha que, ou você cozinhar alguma coisa, ou você morrer de fome, tinha jeito, cara, então, embora eu não goste de miojo, confesso, eu não gosto de miojo, não dá, não é nutritivo, Não aguento, cara, na boa, então. Mas é isso, e... É isso, galera. Valeu. E comam. Comer faz bem. Comer. A minha consideração final vai ser... Vai ser bem no nível da do Mug. Pelo amor de Deus, gente, aprenda a cozinhar. Parem de dar trabalho pra mãe de vocês, tá? Não é difícil fazer um arroz bem feito. E, gente, temperos existem pra ser usados, tá? Não tenham medo de usar aquela pimenta diferente, aquela ervinha diferente na sua comida, aquele gostinho diferente. Aquela erva, uia! Aquela ervinha diferente. Caralho, essa deixa pro brigadeiro, deixa pro brownie. A erva que põe comida salgada é outra. É, a Drizzy foi entrou na faculdade de humanas, mudou tanto, cara. Ai, ai. É, olha essa trilha. Ah, gente, a gente tem que se adaptar ao meio, né? Biologia ensina isso. Mas enfim, não tenham medo de experimentar coisas diferentes na comida e testar coisas novas. Porque às vezes você descobre que gosta de cozinhar, você descobre que gosta de preparar alguma coisa. Cozinha é uma parada muito legal, muito interessante e é muito, muito democrática. Todo mundo pode cozinhar e pode ter certeza que você cozinhar vai fazer bastante gente bem feliz. É isso, galera. Muito obrigada por terem escutado. Mandem seus e-mails, sigam com caixa de entrada e até mais. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Falou, tchau, galera. Falou, escutem o Sage aí de novo. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Sage. E aqui é a Adri, oiê. Oiê. Antes de mais nada, feliz Dia das Mães a todas as eventuais mães que estejam nos escutando. Desejo um feliz Dia das Mães para as mães de vocês, seus filhos ingratos. Aprendam a lavar a louça, tá? Faz bem. Sejam legais para as mães de vocês hoje, para variar. Aham, exatamente. É sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. Pois é, né? Bom, mas então, para vocês que escutam o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Para você mandar o seu e-mail para que a gente leia aqui no caixa de entrada, contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos a gente na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E pra galera do Twitter, você vai nos encontrar em @projetoxpodcast. E ajude também a nossa preparação do nosso podcast de aniversário, mandando suas perguntas para o ask.fm/projetoxpodcast e no mepergunte.com/projetoxpodcast. Só tem uma pessoa da staff que tem acesso às perguntas no momento e eu realmente queria que vocês mandassem, mas ao mesmo tempo eu fico com medo. Cada vez que eu penso nessas perguntas, eu fico com muito medo do que tá saindo, mas... Enfim, vocês não vão decepcionar a gente, né? Deixa pra lá, vamos seguir aqui, né? Recadinhos. Recados, temos um grande recado muito importante. A gente falou isso na semana passada, mas vale a pena lembrar, galera, que dia 14 de maio, esse sábado agora, ocorrerá o segundo encontro do Amigos e Quadrinhos. Vai ser aqui em São Paulo mesmo, evento que reúne fãs e produtores de materiais relacionados a quadrinhos. Então vai estar, por exemplo, lá o Vinícius do Dois Quadrinhos, nosso amigo, a Bá do Cusco Literário vai estar lá, o Load Comics, que a gente gosta também dele, mal conhecido da galera, e o nosso babaca favorito aqui da staff, o Senhor Cabeça, foi convidado pelos organizadores do evento e vai participar de algumas atrações. Então por isso esperamos então a participação de todo mundo, tá bom, galera? Então, informações de como chegar no local, informações sobre compra de ingresso, as atrações, você pode encontrar no site amigosequadrinhos.com.br, link na postagem, e também vamos deixar o link da fanpage do Facebook, tá bom, galera? Vamos lá. Bem, vamos pros e-mails, né? E-mails. Primeiro e-mail do Pablo Neves, um e-mail muito curtinho, mas ok, vamos lá. O próximo será sobre gordices, culinária de quem mora só, ou sei lá, tá meio vago, comida de quem tem orçamento apertado. Abraços, queridos. Então, como que a gente vai fazer pra... Não dá, a gente sim, foi um tema bem mais geral que isso. Você especificou, foi uma coisa meio específica que a gente falou um pouco disso, na verdade. Tem um pouco de cada, mas nenhum... É, nenhum deles é a resposta que a gente procurava, cara. É, se então... você tivesse chutado um tema mais geral, tipo, você tinha acertado. Mas obrigado pelo seu e-mail mesmo assim. Pois é, né? Valeu, Papo Neves. Bom, o próximo e-mail é do Leonardo Piana. Bom, ele fala aqui, ó. Fala, galera do PXP. Piana aqui. Faz um tempinho que não escrevo, mas não é por isso que não andei ouvindo os podcasts. Estou em dia com eles. Antes de falar dos podcasts em si, queria comentar algo aqui com vocês. Eu faço engenharia civil no Mackenzie e nessa semana eu encontrei nosso querido Cabeça na facul. E você teve a chance de passar do outro lado do corredor e não passou, né? Que pena. É, o cabeça ele faz direito, não a 15, é bom. E aí a gente ficou trocando ideias sobre filmes, quadrinhos e umas outras coisas, mas foi super legal, tanto conhecer quanto bater um papo com ele. Valeu aí, cabeça, por parar para conversar comigo. E se tudo der certo, irei no Amigos e Quadrinhos. Olha aí o evento nesse sábado. Então até lá. E Seiji, soube que talvez você vá, então por favor vá, quero conhecer esse homem secular que és tu. Meu Deus. Então, eu vou dar uma passada lá, já comprei meu ingresso, só que eu não vou ficar muito tempo lá não, vou chegar um pouquinho mais tarde e vou embora um pouco mais cedo, né? Então, boa sorte pra me encontrar lá, cara. Eu vou lá mais pra encontrar a galera lá, rever alguns aí que eu não conheço pessoalmente. Vai ser maneiro. Bom, continuando o e-mail do Leonardo Piana, agora falando sobre os casts dos antigos, o Boku Daki Gainai Mate eu vi, gostei, mas não foi um anime espetacular. E o vilão não foi nem um pouco surpreendente pra mim. Mesmo assim, é uma história muito boa, cara. Vale muito a pena ser visto. Robert Galbraith foi algo que eu não conhecia, mas comprei o primeiro livro e tô lendo e tô gostando. É o Chamado do Cuco. Muito bom mesmo. Vida de maratonista, isso é algo que não faço faz tempo, mas já maratonei muito anime e mangá. Acho que minha última maratona foi o mangá de Claymore. Esse eu vi umas 5 horas de PXP quase que seguidas. For considerado uma maratona, já maratonei vocês uma vez. Caramba, viu? 5 horas seguidas. Caramba, esse é amor. Obrigada. Quem é você, Pantera Negra? É uma das várias HQs da lista de leitura e gostei muito dele no filme do Capitão América. E como estou acompanhando Vingadores na mensal, eu tô curtindo muito a participação dele também nos Illuminati. Pantera Negra é um cara muito legal mesmo. Um ótimo personagem, eu gostei. E pensando no último podcast de Jojo, tá aí uma coisa que de tanto ficar ouvindo falar, eu meio que peguei birra com ele. Mas acho que se eu começar a ver o anime, é provável que eu goste. Então só falta dar essa chance. Dessa chance. É muito bom, né? Eu já vi pouco, mas é maneiro, pô. E não sei se vocês sabem, mas tá tendo um puta movimento no Face pra tentar fazer a Panini trazer o Jojo para o Brasil. Se quiserem apanhar, vão na página da Panini Mangás, né? Planet Manga, na parte do Onegai Desu e curte o comentário que pede Jojo. Já está com mais de 2 mil likes. Tem até um grupo que criaram para facilitar umas coisas mais específicas sobre formatos que preferem, preço, periodicidade, algo bem legal. Acho que vale a pena apoiar. Maneiro, interessante a ideia. Opinião pessoal, eu acho que lançar Jojo no Brasil é uma questão de tempo. Eu acho que assim, eu chuto que vai ser lançado em breve, em algum momento vai ser anunciado, porque tá tendo, como você falou, tem um pessoal pedindo e tudo mais. Então assim, vários títulos que foram pedidos, que teve esse movimento da galera pra tentar trazer, a Panini e outras escutaram. Então eu acho que, pessoalmente, eu acho que a galera que tá pedindo vai conseguir, sim. Eu acho que é questão de tempo. Sim, eu também entendo as editoras não terem lançado até agora, mas com um clamor popular, quem sabe consiga mudar de ideia, né? Sim. Bom, por fim, queria deixar meu chute para o próximo podcast, que deve ser histórias sobre comida ou histórias cozinhando, aí, algo a ver com comida e a falta de habilidade culinária. Então, tá vendo? É bem o oposto. A habilidade culinária foi o que sobrou nesse cast, vamos concordar. A galera provou que cozinha bem pra caralho, todo mundo. Então, mas o chute dele tá certo, viu só? É isso? Tá certo. Você acerta assim. Eu só tô aqui registrando meu protesto porque a gente cozinha muito bem, obrigada, mas o seu chute tá certo mesmo assim. Bom, e por falar nisso, já vi aquele vídeo antigo de vocês fazendo frango ao molho curry. Muito bom. Deveriam fazer mais coisas assim. O duro é conseguir reunir a galera pra fazer essas coisas. Ai, meu Deus, não dá certo. É a vida. É complicado. A vida de adulto é uma bosta, a gente não consegue. Mas é isso. Muito obrigado pelo seu e-mail, Leonardo Piano. Próximo e-mail, Rafael Taira. Já conheço o Jojo há um bom tempo devido às suas poses e seu traço bem único. Também porque o pessoal do VideoQuest já fez um vídeo sobre o anime. Verdade. Acho que um dos Jojos está no jogo da Shonen Jump Ultimate Stars recente do PS3 e PS4. E dizem ser um personagem muito forte. Como não tenho muita gente que conheça Jojo, eu ainda não vi. Mais provável que até o fim do ano eu dê uma olhada em alguns episódios. Bom, meu chute para o cast 189 com as dicas fast food, queimaduras e miojo vai ser o podcast sobre aventuras na cozinha do Projeto X Podcast. Ou é, o Projeto X Podcast Masterchef, caraca! Podia ter, seria o nome mais legal, mas enfim, problemas de direitos autorais, a gente não quer ser processado ainda, mas beleza. Onde os membros do PXP contam suas peripécias de chefes de cozinha no mundo da culinária e seus acidentes caseiros com fogão. Olha aí, tá certo. Eu fiquei frustrada porque eu fui a única que falou dos acidentes, aí ficou com essa ideia de Adriele é o único desastre ambulante, de novo. Mas deixa pra lá. Eu já cozinhei algumas vezes, mas nunca cheguei a ter uma queimadura. Que bom, não queira, é sério. Vamos ver quem se queimou nesse cast, ou quem tentou fazer algo, deu errado e teve que pedir um jantar e um fast food. Parabéns, você acertou 100% o tema, cara. Tá tranquilo. É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado pelo seu e-mail, Rafael Taira. O próximo e-mail é do Antônio Pereira, que ele fala assim, ó, Antônio Carlos Pereira, 30 anos, professor de literatura em língua portuguesa e atualmente desempregado. Calma, cara, que melhora. Vai melhorar. A vida melhora. Acredita. Parabéns pelos últimos casts. Todos eles vêm apresentando os resultados do esforço da equipe PXP. E acharam que era um e-mail relevante? Ahá, mas era eu, Dio! Ó, é bom a gente registrar. Não contente mandar um e-mail, ele mandou uma imagem do Dio também. Ele teve teve o trabalho de mandar no anexo uma imagem do Dio. Parabéns pelo esforço, cara. Eu dei muita risada pro seu e-mail. Parabéns, Antônio Pereira. É o melhor e-mail, o melhor e-mail. Acho que assim... Muito bom. Que bom que esse e-mail chegou. Criatividade dos ouvintes é magnífica. Ah, adoro eles. Eu amo vocês, gente. Imagine a Adri fazendo um coraçãozinho com as mãos pra todos vocês. Pois é, e PS, mesmo não mandando e-mail nos últimos tempos, continuo a ouvir vocês. E sempre dar uns dois na área de comentários. Quanto ao troll acima, foi só uma forma de mostrar que prestei bastante atenção em todo o conteúdo do cast. A gente percebeu, cara. Muito bom. Olha, eu acho que o seu e-mail fez a gente dar muita risada, cara. Eu, pelo menos, achei muito engraçado. Obrigada. Eu achei muito bom. Valeu, Antônio Pereira. Próximo e-mail, Rafael HQ. Olá, pessoal do PXP, Pantera Negra, o Batman da Marvel. E, de novo, a treta está sendo plantada. Eu não tenho nada com isso, tá? Você já registra aqui, não tenho nada com isso de novo. Mas, mesmo assim, é um personagem muito interessante nas HQs pela sua questão política e racial. Mas me incomoda a forçação de barra de alguns roteiristas para mostrar que ele é fodão. Tipo, na Guerra Civil, ele bate no Doutor Destino, na Namor, Super Sentinela e Homem de Ferro como se não fossem nada. Agora, com a aparição dele na Guerra Civil, vai ter um monte de moleque pagando pau pro personagem. Eu vou poder dizer que já conheci antes de virar modinha. Por favor, arrume um monóculo pra esse momento. Por favor. Com certeza. Sobre o Jojo, eu curto, mas sinceramente, todos os finais da saga pra mim são decepcionantes. Principalmente na parte 3, onde, spoiler, ok? Sobre o próximo cast, chuto Shokugeki no Soma, ou Toriko, ou o programa de culinária. Não. Não é. Errou. Não é Shokugeki, nem Toriko e nem o programa de culinária. Não é. É, a gente podia, assim, a gente poderia ter chamado o Masterchef, mas enfim, não foi o caso. Mas obrigado pelo seu e-mail mesmo assim. Confesso, eu nunca vi um episódio de Masterchef. Me julguem. Mas tem a galera aqui que é fanzona. Eu vejo o Twitter na terça-feira à noite, só bomba Masterchef. Não, eu assim, eu sei o que acontece no Masterchef pelo meu Facebook. Eu sei que eles prepararam aqueles macarons semana passada, porque todo mundo só falou dessa porra desse macarão. Mas... Que beleza. Tirando isso, x. Enfim, valeu, Rafael Kaki, pelo seu e-mail. Bem, essa semana nós tivemos dois acertos das dicas, que foram o Leonardo Piano e o Rafael Tairo. O Rafael Tairo, que por sinal acertou, sim, deu a descrição pronta do cast. Você meio que fez a sinopse do cast, cara, parabéns. Sério. Pois é. Bom, manda abraços também pra galera que comentou, né? Abraços então para o Antônio Pereira, o Rafael Tairo, o Lucas Santana, o Pablo Neves, o Gustavo Panamá e o Tono também. Muito obrigado, galera, comentando no podcast. E por fim, as dicas. Na semana passada nós demos as dicas fast food, queimadura e miojo. Todos eles fazem referências à dor e à delícia de cozinhar. Fast food é pra aqueles dias que você tá com preguiça e o McDonald's é seu melhor amigo. Queimadura, enfim, histórias tristes, momentos de dor e sofrimento. E miojo é pra quando a preguiça chega ao ponto de você não querer ir até o McDonald's da esquina pra comer. Então, tudo isso como faz referência à culinária, à comida, à história de comida, que foi o que a gente falou nesse cast. Projeto X Gourmet, exatamente. Bom, e as dicas da próxima semana? Tá difícil pra caramba. Nossa senhora. É, assim, eu já aviso, as dicas da próxima semana estão difíceis pra caralho, e foi de propósito, porque eu acho que a galera tá facilitando demais. Eu não acertaria nunca, Adri, essas sugestões aqui. Essas dicas que você deu, eu não acertaria nunca, na boa. Mas as dicas são, ó, Super Sentai, Anjos e Irmão. Deixa aí. Meu Deus do céu, eu realmente não conseguiria acertar nunca essas dicas dele. Ah, eu confio nos nossos ouvintes. Eu sei que eles vão saber pensar fora da caixinha e vão conseguir pegar o que eu tô querendo dizer aqui. Tenho certeza. Não me decepcionem, por favor. Vamos ver. Não me decepcionem. Mas é isso, galera. Obrigado por terem escutado. Continuem comentando, continuem mandando e-mails. Siga-nos nas nossas redes sociais e até a próxima semana. Beijos, tchau, tchau. Falou, galera. Fui. Like my mother does.